Foi cancelada. Tatina está nos escutando. Tati, me ouve, Tati. Não tá assim, vai ficar mais. Aí, como que eu vou dar as instruções pra ela se ela tá aqui agora? Tinha que ser do DQC. Né? Ah, mas era isso que a gente esperava muito também, né? Era gente, A gente pô. tenta dar oportunidade pros caras virem jogar na seleção brasileira dos Isso. podcasts, rapaz. Não é fácil ser olheiro, não, Mirko. Não é fácil. É que jogar, quando você joga no meio de uma bancada ruim, né, Wesley? Você parece que é bom. É, mas aí também, sei lá, viu? Eu ia falar que ela fica Vamos no ver. terço e se atrapalha. Tati, tá ouvindo a gente agora? Tati! Estou me ouvindo. A gente tá aqui ouvindo, a gente baixinho. Te ouve, você que não ouve a gente, menina. Ué, como que ela sabe que a gente tá cantando? Oi. Tati, fala pra ela ir em configurações, Wesley Zop. Peraí, que eu não estou ouvindo vocês. Eu acho que eu vou ter que fazer. Estamos te ouvindo. De novo, entrar e sair. Deixa eu ver. Temos uma doação aqui só pelo nosso coral. Moreno Rajão! Tô R$20 antes de começar o chorume! Você tá ouvindo um zunido aí? Tô. Então, peraí, deixa eu aproveitar que ela tá... Não, acho que não. Um segundo zunido, você tá ouvindo? Ah, um que não me dá instruções de suicídio, né? É. Não, é que tô ouvindo também. Tô ouvindo. Eu vou... Vou reiniciar aqui, peraí. Não o computador, não. Só o... Ok! Mas que conversa pelo Discord, porra. Não tem nada de conversa no Discord aqui. Tá me ouvindo, Zó? Perfeitamente. Uai, que strange. Por quê? É, porque começou aquele zunido do nada. Ah, e aquele zunido não é do seu ouvidinho? Espero que não. Você consegue focar aqui no meu... Observa o meu fone, Estou vendo, estou vendo. Demônio! Ah, é você puxando o cabo. Isso já foi. Tomara que seja. Muito. Não, orelha de popota. É, vamos ver. Temos doações de R$15 da Lini Salame aqui. Estamos no. Como que chama isso? Making off do Chorume, esperando as pessoas aí Exato. Conectarem. Zop, preciso que você me envie os dados pro projeto. É um projeto aí. Não posso falar muita coisa, hein? Tudo bem, tudo bem. O Eduardo Alex, ou ALX, falou: achei esse reboot e teste de áudio ótimos. Obrigado, cara. É, ALX. E olha quem tá presente aqui. Me ouvem, catedrático. Bora discutir Foucault! Porra, eu tinha que vir com o meu nome de sucesso. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Deixa eu só melhorar aqui, que tá. Os áudios estão todos configurados. Deixa eu agora. Olha que bonito. Eu gosto de chamar as pessoas do Rio de Janeiro, que fica sensual o episódio, né, cara? Vou melhorar, achei que ele ia tirar a roupa. Não, quando eu ouço esse sotaque, o meu pênis começa até a dar uma... Opa, o que que tá acontecendo aqui? Vai, sabe? Opa, é comigo? Eita, batendo na calça jeans e tudo. Temos aqui uma atuação já. Bruno César falou: tempo que o Zop não elogia com o nome de feriados. É verdade. Só você me fazer acordar domingo de manhã, cacete. Obrigado. O cara perguntou se era 9:30 da noite, Wesley Zop. 9:30 da noite. É 9:30 da noite. Tô dormindo faz 2 horas, rapaz. Agora hoje eu já cortei grama, já lavei calçada. Porra. Já limpei um guido de merda, porque o Guido fez outro guido, assim, só que de merda. Você limpou o certo? Tô na dúvida. Ah, o careca do amor falou: Xádia, volta pra mim. Nunca mais tomo cápsula. As pessoas já? Oi? O pessoal já tá assistindo, a gente tá aqui fazendo o making off, esperando a donzela acordar aí, né? deixa eu sair entrar de novo, porque meu áudio tá meio zoado aqui. Não tô conseguindo configurar o áudio direito, espera só um instante. Ué, pra nós tá perfeito. Tá perfeito. Viu? Não, é que tá saindo no lugar errado aqui o áudio. O áudio já cismou de sair no... Vai ficar dando tá. Retorno no microfone. Ah, ok, tá. Tudo bem. Vai ficar dando retorno no microfone. Esses caras que dão retorno são uns bosta mesmo, viu? Olha, peraí. Bora ver. O cara vem num braço mecânico com microfone profissional. Com retorno. Vamos lá. Xádia Fernanda falou: pensei que era o irmão Lázaro, rapaz. Não sei o que significa isso. Eu também não entendi, mas. Cara, vamos lá. Repapa falou: assistindo com meu tio Jacinto Leite aqui no Rego. Peraí. Não sei se é assistindo com meu tio, vírgula, Jacinto Leite aqui no Rego, ou se o nome do tio dela é esse mesmo. Temos uma doação de 30 doletas aqui. Jefferson Alves só falou. Não falou nada, rapaz. Só quis tomar. Não é que falou. Nossa. Tem hora que o silêncio diz mais do que. É verdade. Uma gama de palavras. Só deixa eu ligar lá no meu trabalho e pedir demissão aqui, que agora eu não preciso mais dessa porra. 30 doletas, caralho! Não contem mais comigo! Morram! E meu nome não é Robson! Vamos ver a Tati, vamos sofrer aqui com... Opa, tá ouvindo? Eu tô. Aê! Peraí. Aquele cursinho de informática em PDF que você mandou pra ela fez efeito. Foi, eu esperei o Wesley vir aqui em casa pra arrumar e ele não arrumou. Não, vixe. Por isso que deu certo, então. Por isso que funcionou. Obrigado, Wesley. Ó, a câmera, você tem que ficar exatamente aí atrás da câmera, senão a gente vê sua orelha aí. Agora tá bom? Agora tá excelente, viu? Aí. Parabéns aí. Obrigado, por tudo. Wesley. Se não fosse você, né? Ainda bem que o Emerson me... Mas é que eu fui aí, tinha um cartaz, não estou atendendo ninguém. Volte. Volte depois. Bota aí embaixo, com letras miúdas, Wesley, pode bater na porta, só pra você saber ler, né? Claro. O Marco Antônio falou: Globo Rural tá estranho. Ô, louco, rapaz. E Carlos Eduardo Santa Lúcia falou: Ganso, anuncia o Zop com a voz do Raul Gil, contendo as palavras careca, talarico, viaduto. Viaduto e Benebento. Vai, porra, isso aí é fácil. Nunca foi Benebento. Mas deixa eu colocar aqui. Eu acho. Careca, talarico, viaduto e Benebento, ele falou? Benebento. Eu acho que ele queria falar Perebento, mas... Mas é que pra gente é sinônimo. Ah, é verdade, a americana é diferente. Pra nós que temos interpretação de texto, uma letra. A pessoa já, opa, não sei o que é. Ah, isso aí não pode ser. Oh, ficou bom o enquadramento. O Sérgio Brito aí tá elogiando você, viu, Tati? Você tá ótima no enquadramento aí. O Bruno César Rodrigues falou: pretende relançar a camisa Procurados? Não, camisa Tem que Procurados procurar já onde foi. tá, né? Nossa, Wesley. Não Agachou morte, né? pretendemos. O Chorume, assim, ó. Acabou Ah, não aquela. existe mais, pô. Como que chama? Como que é? Tati, você que é das modas aí, camisas esportivas, como que chama? Estação, acabou Estampa. a Ah, estação. acabou a estação. Acabou a É, estação, não é mais acabou. tendência, né? Não é mais tendência. É, agora é encontrados a tendência, já é Já estamos, diferente. marcou. Tem que ser uma coisa mais moderna, mais vintage, vintage, Exato, né? exato. Claro, pô. É, edição limitada, Aline Salame tem uma Isso, procurada. Aline pô. Salame, eu acho que é a pessoa que mais tem camisetas do Churume, eu vou falar a verdade. Se existisse Uma que a um gente homem. manda a camiseta para ela, até ela já mandou uma carta pra gente, não me mandem essas coisas. É O que não condomínio vende, tá os números que não estranhando. vende, né? Eu Já mandando. também teria muita se vocês mandassem pra mim de graça, né? Mas Infelizmente. não, É, o não pelo vem caçar, correio não, tem tá? ali, apanhou. A Sabe camisa apanhou. oficial do Corinthians, que é R$ 300, tá, te compra, Wesley Zop. A Ah, do não compro com o Chorume, churume. que é R$ 40, assim, com malha. Não é essas Ó, camisas, não. vou fazer um negócio Nossa. com Quer você então, ganhar. Tati. Se você comprar duas do churume, eu te dou uma terceira de graça com uma caneca. Ô, Pronto, vou comprar duas agora. Já tô com louco. ela aqui. Duas, tem que comprar duas. E Se falar pagar, que né? não Não é tem só PicPay, comprar. Ah, eu não. vou O pai pagar, gastar. né, caralho? Pagar, vou gastar. Eu vou botar na conta do careca do amor aqui. Soube que ele é rico, então quem sabe, né? Rico Ele já milionário. Carol Barros falou: Ganso, manda um beijo pro meu tio Jalim Rabeia. Assim que ele é judeuzinho, Não, né? isso que Aquele eu falar, judeu. tem cara de judeu isso aí. Mas Pode nem ficar. sabia que ele assistia Chorume, né? Ele Não, que. e é judeu que foi criado nos Estados Unidos, né? Porque Ray Bay. Aí, provavelmente. Mas você traduziu nem pelo nome, mas sim por ele querer todos os palestinos mortos. É verdade. Ele comenta. Judeu bom é É assim, nada a né, ver com Ganso? nós. Pelo amor de Deus. O Aline falou: vocês mandam os retalhos estampados e falam que é camiseta. Tá, mas pra você é magra, Aline. Qualquer Serve! retalho. Olha, é camiseta, Faz um pô. buraco no meio e coloca a cabeça ali. Ela chama de retalho porque tem muitos que a gente manda em pano de guardanapo para ela, ou em costa de camiseta de político. Com uma estampa do Chorume no cantinho aqui. Mas, pô, Brizola e Chorume juntos, né, cara? Quem Porra, não? Quem não quer? pare a corrupção, pô. Eu queria, pode mandar para mim. Se a linha não quiser, tá reclamando, eu aceito. Pra É, você a reclamando gente só vende. Não vem com essa, não, Tati. Eu moro em Americana, do lado, não tem Compra, frete, mas compra tá linda. camisa Porra, sem oficial frete do nenhum. Corinthians e não compra do Chorume. Não vem com essa, não. Eu compro porque eu posso pagar três vezes. O Chorume só pode pagar uma. Então, né? Tem que pensar nisso. Ué? Não. Como Isso é assim? Eu posso mentira. pagar em três vezes dividido. No Chorume eu tenho que pagar em quantos? Em 10? Em 12? Ah. Chorume, Aí é acho que você com o até banco. 6 a gente parcela lá. Ai, Essa bela. caramba, Ó, tem que comprar agora. essa Não tem bela desculpa camiseta. mais. Ó, essa camiseta aí é top, hein? Aí, ó. Aí, Vou rapaz. pegar. Mas, Tati, fica tranquila aí, se não quiser. Ó, o Paulo Henrique aqui, ó. Ele não é bom de matemática. Falou: só se eu te der 100 camisetas, você me dá 100 calça. Isso aí. Ah, mas tem calça em troca de Negociação 100 boa, camisetas? negociação Deixa boa, Ganso. eu pensar. Eu aceitava. Ah. Ah, vamos. Mas tem que ser o lançamento, né, porra? Ah, mas encontrados, manda encontrados pra ele. É. O João Fernanda falou: manda salve pro meu time da faculdade, Fiz Anal. Um abraço aí Na verdade, tá escrito pizza, não, né? Eu achei que era pizza, ainda bem que eu vi isso errado. Então, só estamos esperando o Marlos conectar e falar no áudio certo dele, porque senão. É bicha, é. Gente, bicha. Eu tenho que ser perfeito em tudo. Ah, é. Ah, eu sou bombeiro. Ah, bombeiro gostoso, tem que ter o áudio certo. Ah, e o meu áudio tá um timbre abaixo do comum. Deixa eu lá fazer um gargarejo com alho e vinagre. Vinagre, porra de ornitorrinco. Do gargarejo. Né? A técnica, né? O gargarejar. E aí, Tati, como que tá a vida aí? Ai, tá bem, né? Morando americano ainda, infelizmente, né? Não, olha a uma boca. Pena, uma pena. É, que é duro sair da grande região de Americana, né? Você anda 1.000 quilômetros e ainda tá em Americana ainda. Não acaba Americana, a cidade não tem água, não tem luz. É uma cidade de faroeste aqui. Não, mas tá morando na favela também, não vai ter água e luz. É o básico de uma favela. É, falaram que era o contrário. Falaram que morar na favela dava água e luz de graça. Por isso que eu vim. Não, senão não é nem chamado de favela. Aí é chamado de bairro, tá? Não vem com essa, não. Me enganaram bem aqui, americano. Mas tudo bem. Tô aqui. Ah, não pense assim. Não, Zop, você falou pra mim que a Americana era a melhor cidade do mundo e eu acreditei piamente. É, não, eu falei que primeiro era Dubai e depois a Americana. Dubai, é. Aqui é a cidade que mais tem velho no planeta. Não, ô louco. Mais careca, é verdade. Tem mais careca. Mais careca, é verdade. Mais careca. Mais careca. Aqui tem muito. É, e a maioria usa boné, é muito complicado você saber se tá careca ou se tá com cabelo. Você é nojento. É, eu fico com nojo de todos. Tá de boné. Não, tem boné, desconfia. Eu já olho e falo, aí é nojento. Nossa. Se não, porque se não é careca, vai ser por causa do boné. Porque o. É, porque tá disfarçando. É, porque o boné é o cabelo. Isso, não, o cabelo não ferve ali, tem um efeito estufa ali exagerado. O cabelo aí, ferve agora. E aí acontece isso. Nossa, o Marlos deve estar tá dando um trato na Coringa, porra, mas a Coringa morreu, caralho. Tomara sério? Que sim. Coringa morreu? Morreu. Morreu de corona? Acho que não. O filho dela diz que acho que não, mas. Caraca, não sabe. Foi aquele seu amigo que morreu 13 e morreu ela? Não, mas esse daí ele não. Essa aí não tá na tabela. Essa não tá porque não sabe se foi. Essa não tá no Excel do Zop, não. Não dos mortos por corona, mas das que ele comeu, sim. Ah, não. Não, os que morreram por Covid são 15 por corona. Quantos morreram, Zop? Corona bebida. Da bebida, daí pode ter sido ela também. Ô, Zop, mas falou que morreu de quê? Que. Não acordou. Ah, não. Nossa, é, pior tipo de morte, a pessoa esquece de acordar. É. Mas vê se eu tô com sono profundo, a família já entende. Acho que foi, viu? 3 horas dormindo. Ah, acho pode que... enterrar. Vamos enterrar ela. Nossa, vamos enterrar sem velório, vai. Vamos é enterrar COVID, sem velório, né? Por causa do Covid. Vamos aproveitar. Ai, não pode abrir o carro. Faz uns 2 meses aí, 2, 3 meses. Os caras falam, não pode abrir o caixão por mais que você ouça seu barulho de batida e pedido de socorro por causa do Covid. É, não abre. O Covid é difícil, essa doença aí não tem direito, né? Pode fazer os mortos ficarem, tipo, batendo nas coisas. Não dá pra saber o que o vírus faz, pô. Não dá. Às vezes é o vírus usando como um cavalo de Troia ali. E outra, você já gastou com enterro, com o caixão. Mas que o caixão dela fosse bem pequeno, né? Você não vai. Eu acho que até deselegante da parte dela fazer o negócio. Exato. Pessoa querer participar do próprio velório aí já é demais. Não, né? Nossa, coitada. Deixa ela. Acho que se você for analisar, deve ter alguma coisa lá no Covid falando que 3 horas dormindo pode ser morte. Deve ter. É porque tem tanta informação do Átila que às vezes a gente se perde um pouquinho. É, o Átila, ele se perde muito nas falas dele, viu? Vou falar a verdade. Duas horas, não dá. Ninguém nem... Por isso que ele perde pro Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro vai lá e solta a merda assim em 10 segundos. Ele fala, É, refrigerante Jesus é coisa de viado. Todo mundo entende a informação, não, entendeu? Todo mundo recebe e fala, é verdade. Não, por mais que... Não é que é mesmo? Por mais que a pessoa não concorde, Gênio! por mais que a pessoa não concorde, ela entendeu, né? Que refrigerante de Ela Jesus entendeu o que ele pode quis dizer, né? aboiolar a pessoa. Agora o Átila lá, Ele vai 3 horas explicar química e falando. física do refrigerante, Ah, não, funciona, vai que falar serve. como a boiolice é algo biológico, que o refrigerante não afeta esse ponto. Sendo que a pessoa, quando Vai fala, colocar latinha, 3 latinhas de refrigerante no cu pra provar que não vira viado. Ela vai falar que é experimento, tem que fazer mais vezes, porque não pode E muitas vezes a pessoa fala, ô boiolinha, não quer dizer que ele é homossexual, é muito mais uma frescura, entendeu? Então, e aí, tá perdendo. Então, ano que vem não, 2022, quando Átila vier se candidatar pelo PSOL, porque ele tem cara de candidato do PSOL, Não, sabe? ele tem cara de Gordinho PSTU. meio abolado Ele tem assim. cara de PSTU, olha direito, Então, aí ele ninguém vai votar direito, nesse cara, porque não entende o que ele fala, meu. É mas isso, é tamo assim a esquerda. fudido, A tamo esquerda é assim, fudido. gente. Não tem jeito. Tamo Mas fudido. é assim. De falar mais Então, disso, esse foi o episódio do Churume aqui, eleições falando sobre o 2022. Átila. Átila, esperamos você aqui. Mas Átila, nada de falar candidato aí, 2 horas, galera. não, né? Bom, aqui é 2 horas Faz o seu dividido. papel como um bom Uno que você é. Isso é costume dele do Nerdcast. A gente tem que quebrar esse costume dele, Ganso. É 5 minutos Né, e então. acabou. Tem que dar só o que ele merece, negócio de 2 horas de relógio pra falar É muito porque às vezes rápido. ele vai nesses podcasts aí que não tem gente inteligente no nível dele, entendeu? Agora chega aqui no Churume, dá de cara com o Anderson Negão, assim, Caraca, mais ou agora menos. tá raiz aqui, ó. Anderson, olha principalmente no olho dele e. Entendeu? Falta um Anderson no Nerdcast, falta um Anderson agora. Não, falta um Anderson. Falta um Anderson em qualquer podcast desse Brasil, rapaz. Agora já era, que ele não é mais podcast, né? Agora ele é youtuber. É, mas o Anderson, negão, vou deixar aqui a minha crítica, Anderson, negão. Né? Não começou ainda não, Marlos, é só making off, a gente tava zoando você de ser uma bichinha do microfone aí. Fala alguma Óbvio. Coisa pra ver se a gente tá ouvindo. Óbvio. Ah, tá. Mas não era isso. Anderson Negão, falta no Chorume, tá faltando no Chorume há umas 5 semanas, mais ou menos, Wesley Zop. Falando que então. tá trabalhando demais. Ai, eu tô na cota, né? Tá certo. Mais ou menos. Tá no. Ele tá falando, ah, essa quarentena aí tá exigindo dos meus trabalhos, dos meus Nossa. Serviços. E ontem eu falou, não vou poder participar. Por quê, Wesley? Porque eu vou passear de lancha. Ah, toma no seu... Filha da puta, não é? Porra, passear de lancha numa porra de uma chuva dessa. Ainda mentiu, porque aqui não uma tem nem ressaca praia. Do cacete. Nem tem praia, ele não consegue ir pra Santos. Mentiu. Não, antes. Mas ele tá em... Onde ele falou? É em Minas Gerais, lá, Wesley. Onde que é? Ah, em Brasília. É Minas, foi? Eu nem sabia. Não é Capitólio? Ele acha que ele tá em Capitólio, ah, é. Capitólio, é verdade. Tomara que a lancha dele erre o caminho, caia no meio de uma cachoeira, rapaz, exploda assim. Ah, pra poder ter diversão pra caramba. Igual o filme do Michael Bay, rapaz, e queime as bolas dele, cara. Não, Zavarin, não foi praia, não, rapaz. Foi andar de lancha. Eu nem sei se, de fato, às vezes ele colocou a lancha naqueles carrinhos de lancha e alguém tá puxando a lancha, sabe? É, ele quer o cabelo na careca, ele quer o vento na careca, pô. Exatamente. Muito bem, podemos começar aqui agora que os senhores aprenderam a acordar domingo de manhã, configurar microfones. Podemos começar ou não? Podemos começar. Antes podemos, de mais nada, podemos. Eu quero musiquinha, porque não teve musiquinha pra gente ainda. Opa, por que vocês estão falando merda? Mistérios. Intrigas. Vingança. Doninhas flamijantes. Anões pesuntados na manteiga. Ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Thank you. não quero ouvir essa bosta. O que, que o titio vai ensinar? Quem chorume. Chorume. Chorume. Nectarman. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela bagunça, mas está começando mais um podcast Chorume, o podcast que não fala absolutamente sobre nada. O podcast que está aqui ao vivo pelo YouTube, ao vivo pelo Twitter e ao vivo pelo nosso grupo do Facebook, ouvintes lameruxos. O podcast Chorume, com Chorume com X, que você pode ouvir em qualquer agregador de podcast ou pelo nosso site chorume.com.br. E temos hoje, formando essa bela bancada aqui, ele que come cu de velho em troca de cartela de dipirona, Wesley Zop! Não, é porque eu vou levar a cartela de dipirona e eu troco por Zop e ela me dá a cartela em troca. Não, tudo bem. Você negocia ali. A gramática confunde. Não, tá. Deixa eu explicar melhor pra você não ficar manchado, então. É, pelo amor de Deus, parece até que eu tomo dipirona. Você chega lá e fala, dá seu cu, te dou dois de pirona, tipo isso, não é? Porra, mas de pirona, 1 miligrama, que é caro pra caramba. Vai, vou... Ué, tem que valer a pena, né, pô? Tem que ser ganha-ganha, né, pô? É, todo mundo tá ganhando. Muito bem, rapaz. Temos aqui o nosso Chico Buarque de Belfort Roxo, Marlos, o catedrático, salve, rapaz. Olá, pessoal da internet. Só vocês mesmo para fazer acordar às 9 horas da madrugada. Pô, para participar de um podcast desse. É uma honra. Não minta, que eu sei que também se Luana Piovani, rapaz, estivesse pelada ao seu lado, esfregando a xereca na sua orelha, você acordaria também, mas simplesmente para dar um murrão nas costas dela. Nossa, e falar, me deixe dormir. Eu um despertador, né? Porra. Porra. O papel do despertador é tomar murro, né? Inclusive, eu comprei uma Alexa aqui, e que agora quem me desperta é ela. Assim, então é pra ter o prazer de esmurrar uma pessoa. Gostaria que você não. Que você não falasse o nome das suas escravas sexuais. É, das suas. Exato. Escravas chilenas sexuais, assim. Trabalhava no Jô e agora trabalha por Marcos. Virou travesti. Muito bem, temos ela aqui, a lindíssima, a feminista que apanha do marido porque tem medo de ficar solteirona, Tati! A calúnia que o Ganso inventou porque eu chamei ele de Douglas Miliciano tem que acabar. Ele roubou o Choro Mosca, eu não aceito. Esse ano eu vou estar no Choro Mosca pra ele não roubar. Ô, Tati. Depois da Jão, Ganso, mas ele não fez mais nada. Ninguém quer ficar solteirona, Tati, essa é verdade. É a pior coisa. É só uma partida de leve. É só de empurrão da escada, empurrando com o namorado, só isso. Mas burro não. Burro não. Okay, você não acordou não. Ele, né, burro? Não, eu não sou Alexia. Eu tô aceita. Não aceita tudo também, né, Tati? Não dá pra aceitar tudo, é verdade, é verdade. Dá probleminha depois, né? Vou agora pra que vai. E aí você vai ter que usar aquele coletinho de direita coluna e aí... Atrapalha o uso da camisa do Chorume que eu vou comprar. Exato. É o marketing, tá vendo? Gostei. Espero que a camisa chegue aqui essa semana. Só fazer o pedido. Vem uma reclamação em seguida já, né? Já tem um saque aí, uma reclamação pro saque já em dentro. Ao vivo, né? Muito bem, e eu rosteando aqui Douglas Ganso, detentor de um recorde de pessoa que mais gravou com carecas na podosfera brasileira, rapaz. Que nojo. Olha o Marlos, que delícia. O Marlos é careca. Mas o Marlos é careca sensual, às vezes, é diferente. Não. Ok, eu quero só mostrar a delícia que ele é. Inclusive, eu não fiz a minha careca, não peguei, não deu tempo de eu raspar minha careca, então eu tô com essa touca aqui, porque eu só posso aparecer careca quando eu devidamente estiver depilado. Mentira. Devidamente careca. Devidamente depilado. Todo careca aparece com touca na cabeça porque tem vergonha. Ou porque quer fazer mais uma peça de strip. É, é pra sensualizar. Né? Mas e outra coisa. Erótico aí, tem mais uma peça a mais. É, outra pô. Coisa, o Wesley Zop. O Marlos é assim só de qualquer jeito. Ele pode perder um olho no, numa briga de foice que todo mundo ainda vai achar ele sensual. Qual que é o mais sensual? O caolho ali, ó. O careca caolho. O careca caolho. O careca nojento caolho. A careca é, acaba sendo a referência mesmo. Mas é um prazer ter vocês aqui. Obrigado por aceitarem participar. Aí, Marlos acordando cedo, Tati aí já tá acordada desde ontem, desde que cinco horas, ficou tudo limpando a casa, né? Tô vendo ali, tá mostrando aqui. Né? Nem dormi, filho, pra não ter problema. Tô aqui quase desmaiando de sono, mas vou ficar ligado. Muito bem, antes de mais nada, coloca a música aí de recadinhos, por favor. E o primeiro recadinho, rapaz, é um parabéns pra ele, Leonardo Eloy, que foi lá pedir no Twitter falando, amanhã é meu aniversário, vocês podiam mandar parabéns pra mim? Então, aqui como a gente, o Chorume aí é o podcast que da carência, né? O podcast aí que atende os desejos sexuais de... dos ouvintes, estamos aqui para parabenizar aí Leonardo Eloy aí pelos seus anos de vida, conseguiu sobreviver. Sobreviver a 2020 tem sido aí uma tarefa árdua, né? As pessoas aí têm sofrido aí com várias mortes, mas Leonardo Eloy não, ele conseguiu, Wesley Zop. Leonardo Eloy, diferente de Leandro Lopes, que comemorou aniversário aqui com a gente também, né? Mas ele já tá velho, com quase 60 anos. A gente deu uma dica para ele comprar um chinelo bem aderente. Leonardo Eloy, não. Leonardo Eloy deve ter seus 20, 30 anos aí, em pleno auge sexual, Wesley Zop. 30 anos, né? Entre 20 e 30, não sei, não dá para saber, Tati. Não tem a ficha, não tem a capivara do cara aqui. Entre 5 e 30 pelo anos, estereótipo da foto. É, a gente olha por ali. Poderíamos não ter perdido um Sean Connery? Poderíamos, mas não. Não perdemos Arthur Eloy aí. Mas o Sean Connery nem atuava mais, rapaz. É. O melhor filme do Sean Connery é aquele que ele ensina um cara a jogar basquete lá, que era escritor. O menino era escritor. Você não tá confundindo com o Wesley Snipes? E ele fala, não escreve nada não, vai jogar basquete. E aí, é isso aí. Vou procurar a discografia dele pra ver esse filme aí, viu? O melhor filme dele é aquele Nome da Rosa, onde que padres curram um ao outro e são... Não é esse. Esse é o Em Nome da Rocha, que ele curra o Nicolas Cage lá e os dois têm que escapar de um convento, né? Por isso é o Catraz aqui. O álcool não tem que passar só na mão, não. Passa o álcool atrás. Tá? Aqui, ó. Só o Catraz então, é o melhor filme que tem, eu acho. Mas nem sei o que a gente tá falando. Ah, Leonardo Eloy, que deve estar entre seus 20 e 30 anos, Tati. Sim, é isso mesmo. E aí, então, temos que dar uma dica sexual pra ele, Wesley Zop. Qual é a dica aí pra ele começar a fazer esse aniversário aí? Render, rapaz. Por favor, Wesley Zop, qual dica sexual que você dá para ele comemorar o aniversário? Quando ele for fazer um boquete em alguém, falar para ele não raspar o dente. Não raspa o dente, é chato, cara. Arde o pau. Não faz isso, por favor. Não raspa a porra do dente na hora de fazer boquete, pô. Mas foi bem específico, às vezes. Você conhece. Tô com o pau ardendo, caralho. Eu achei bem direto. Não por causa do Leonardo Eloy. Reclamação aí, né? Foi uma reclamação, na verdade. Não foi nem uma dica. É uma dica. Saque, foi no saco. É, Tatiana Vidal, uma dica sexual aí pro Leonardo Eloy. Por favor. De aniversário, não é? Aniversário. É, porra. Desista. Não vai valer a pena, não. Desista. Vai ajudar ele a ler um livro. Vai procurar um filme, um jogo. Vai, desista. Não, isso não tudo que você acha que ele não tem a capacidade de não a raspar foto, os dentes. A foto. Você viu a foto dele, Ganso? Eu vi, velho. Eu não achei isso. Eu acho que ele deveria desistir. Tudo bem, tudo bem. E mas você, Marlos, você é um cara mais otimista. O que, que você acha? Não, a dica sexual que eu dou pra ele é raspe seus orifícios com gilete. Agora, sempre que você for raspar com gilete, as pessoas falam, pô, uma vez eu fui polêmico nessa questão, que eu falei que eu me depilava com gilete. Falei, mas como assim? Você depila com gilete? As pregas. Tão então, polêmico que a Tati até saiu aqui. Até ela saiu, não gosta. Ela não foi tentar. Tati, volta aí pra ouvir a dica, Tati. Porque quando, eu achei que a dica era uma bosta, porque veio de careca, aí eu falei... Mas é um careca gostoso, cara. Nossa, eu tenho nojinho dessas dicas de careca. Vai, e é sobre não, careca é mesmo. É uma dica pra, de cabelo, é pra tirar o cabelo. Quando você vai fazer a barba, você sempre tem aquela dica, não. Faça a barba seguindo o fio. Então, essa dica que eu dou, quando eu for fazer a barba dos seus orifícios, siga a prega, pra não machucar. Mas o cara não vai contra a prega, né? Porque, pô, se lá... É verdade, não, mas essa dica... Automaticamente você vai cortar. Essa dica é valiosíssima, rapaz. Nossa, essa dica aí... Não sei porque... de história. Eu não sei porque foi polêmica que você falou. Não, rapaz, essa dica é valiosíssima. Sim, essa é a dica falei... pra vida 2 aí, viu? Sim, é porque eu falei, e que tipo, é que eu comentei em certo momento, que quando você depila, o único problema é que você não consegue mais segurar peido, né? Qualquer peido vira sonoro. Você vira peido, aí... Não, entendeu? Mas é que aí é o cu quer aparecer, né? O cu quer se mostrar. Ele tá bonitão. Pra mim era diferente, Marlos. Pra mim era diferente. Pra mim era o pelo que fazia o barulho ficar mais forte. Não, aí, tá não, vendo? Não. O pelo, ele deixa micro frestas que o fio sai... o nosso Átila, olha o nosso Átila aí. Ele serve como aquele silenciador do revólver, assim. Entendeu? Os pelos servem. Vira pele, então ele faz aquele. Eu sou old school aqui não entra nada gilete. Aqui é Mata Atlântica. Não, aqui é Mata Atlântica total. Mata Atlântica tá desmatada, né? se for dar um beijo grego, já vai palitando os dentes ali com o Mas Ganso, boa. Acho melhor você se cuidar, viu, Ganso? Você anda muito com carecas, a tendência é começar a perder peso. É o meu maior medo, por isso que a gente inventou esse Covid aí, começamos aí a fazer fake news para as gravações ser todas distâncias. E eu parar vou chamar o Átila para ele falar da importância de não se fazer fake news. A minha dica, né, de sexo, de namoro, de aniversário, pra ser o melhor sexo, o que você faz? Você acorda brigando com a pessoa, mas joga bosta na cara, assim, põe fogo na cama da pessoa, mas chega mas briga, xinga a mãe, xinga a família. Você aprendeu com quem fazer isso? Com Lila? Aprendi na cadeia. Pô. Quando a pessoa estiver bem putaça com você, você vai lá e pede desculpa e faz aquele belíssimo sexo de reconciliação, rapaz. Melhor sexo, aquele sexo raivoso, vingativo, mas reconciliador também, né, rapaz? Aquela bela focada vingativa. Não, agora, Ganso, tem o perigo de você tocar fogo na cama da pessoa e aí chamar um bombeiro e aparecer um Marlos. É, mas aí eu não vi perigo nenhum. Eu só vi plus. Aliás, acabei de tacar fogo no meu colchão aqui. Apesar dele ser concreto, né? Cala a boca, pô! Concreto queima, Ganso. É verdade, né? Eu acho, não sei. Tudo queima, tudo queima. O Malu ficou calado assim, tipo assim, meu Deus. Vou lá, vou ter que ir lá. Vamos para mais um recadinho aqui, ó. Eu fiz uma participação num podcast de RPG, aí a Tati que gosta de RPG, tem um podcast chamado MRPG Podcast, que é Movimento RPG, né? Você pode ouvir lá em movimentorpg.com.br. Eles lançam um episódio mensal e foram lá me entrevistar sobre RPG como se eu soubesse de alguma coisa. Mas menti muito bem, eu fingi muito bem. Ah, né? Então, eu quero, pô. Falei um mendigo, duas horas de pura asneira, cara. Esperava mesmo. Vou ter que baixar pra ouvir. Então eu participei do 8 lá, falando do humor no RPG, né? Uma referência ao Apocalipse Mendigo que a gente tratou aqui, rapaz. Ué, mas o que tem de humor no Apocalipse Mendigo? É pura seriedade, bicho. Sério. Tem uma hora que eu chorei bastante. Quando eu falava lá do Apocalipse Mendigo, vocês não esperavam que a realidade de 2020 está tão próxima. Daniel Rosa fez uma doação aqui, falando: tô precisando de cliente, Ganso. Vixcom Construções, não fazemos chorume no nosso trabalho. Não entendi porra nenhuma, mas tá, obrigado pela doação. Esse cimento não é inflamável. Ah, tá, né? Camas de alvenaria, ele tá falando aí. Não inflamável. Você pode colocar dentro de um vulcão que ela não vai inflamar, né? Muito bem, Wesley Zop, algum recadinho? Não. Então vamos fazer aquele... Eu achei que ele ia falar assim, enterro de um amigo meu, hoje às 3 horas da tarde aqui no cemitério de Americana, que puder ir, mas ainda bem que não morreu ninguém, né, Zop? Ah, não morreu ninguém. Quer dizer, não morreu ninguém, não conheço. Mas vamos começar com aquele jabá inicial, então. Começando por Tati. Tati, você quer fazer jabá aí dos podcasts que você participa? Eu queria fazer, só que me excluíram, falaram que vai colocar o Anderson Lima lá. Meio desanimada de falar. Não fique triste. Não, você já tava desanimado em falar do DQC, é verdade. Eu sempre estive, na verdade. Isso aí. E agora eu tô substituída por um careca, aí que é pior. Ninguém fica feliz de falar que participa do DQC no seu Emerson, né? Que acha que é grande coisa. Tem orgulho, mano. Tem um orgulho na alma daquilo, não sei porquê. Mas tá. Então tá, você tá lá no DQC, é verdade. Tá. Eu acho que vai acabar igual o que o Marlo participava lá, né, no Minuto de Silêncio. Que o nome nunca foi tão apropriado, né? Que o podcast morreu. Morreu de... Morreu na hora certa. E Marlos... Mas além de podcasts extintos, você tem o seu podcast que mantém lá a todo vapor ou não? Tenho o Player Select, lá do falando de videogames, muitas coisas legais, muitas... Não é legal, né, cara? Então, sempre tirando sarro de muitos joguinhos. Jogo de tênis. Cultura Peteca. Pop de uma maneira geral. E falar que, assim, esse ano teremos o nosso grande lançamento, que é o nosso RPG também, que nós lançamos há 2 anos atrás, nosso RPG. E no, na segunda parte final, vocês já estão convidados para fazer, para fazer parte. O passo de vocês. Estaremos lá. Estaremos lá com um personagem especial de vocês. Pode ser um bombeiro? Pode ser um bombeiro medieval? Negro. Aquele que vai de carro. Negro, alto, careca, gostoso e que toca saxofone. Acabei de inventar aqui. Medieval. É porque RPG tem que ser medieval. Não, ele é medieval, mas é em tempos modernos. Como é RPG? As ideias deles são medievais. Ele vai de carroça com tonel d'água pra pagar, com os baldes de madeira. Olha só que interessante, como o podcast é ambientado em universo de games, nossa ideia é apresentar vários RPGs em ambiente de games. Esse ambiente é do Assassin's Creed, então não deixa de ser medieval. Como tem toda aquela aura de igreja, aquela coisa, então eu chamarei vocês para revisitar aqueles personagens dos padres do... Então, estaremos lá, estaremos. Mais interessante que você fazer uma cena dentro de uma igreja, uma catedral com os personagens de padre padres Pedro, mais carinhosos. Com padres, é verdade. Pedro, quero ver. Eu gostaria de ser um padre que tem o poder de congelar as coisas, porra. E daí eu poderia ter um tema musical lá, clérigo. Clérigo! Excelente ideia, inclusive. Vamos. Essa foi ótima. Agora eu entendi porque ele ganhou choro mosca. Ah, rapaz, concorrendo a melhor piada de estilo Anitta Lendo, hein? Caramba. Então vocês podem ouvir o Marlos, o Delícia do Marlos, lá no Player Select, em qualquer agregador. Eu tô em outros lugares por aí, enchendo o saco das pessoas. Ah, mas eu que vale a pena mesmo é no Player Select, né? É, onde vale a pena mesmo é o Player Select. Eu não sei quem conta aí no Minuto de Silêncio aí, que já morreu aí, não sabe se algum tem tal, não. Nem existe mais. Mas você nem tava participando mais, nem adianta pra mim. É, eu tô quase sócio-proprietário. Eu tô quase sócio-proprietário de eu tava lá também. Todo dia uma história diferente. É, porque você já metade teve 8 ali, entrevistas quando eu tava lá, né? Metade ali é inventado, com certeza. Cara, ali é fanfic, né, Marlon? Aquela da mulher que não, aquilo ali pra mim é fanfic. Pior que não, cara. Pior que não, de verdade, cara. De verdade. Cara, assim, as histórias que eu nunca contei são mais bizarras que essas que eu contei. Nossa! Porra! Tá vendo o que é careca nojento, Ganso? É, eu tô segurando minha ânsia aqui. Eu tô tendo o maior orgulho, porra, isso que é careca. Então, o Marlos lá no Player Select, né, também. E, nossa, o cara em participação em todos os podcasts do Brasil já participou, né? DQC, olha aí, mas chama ele. Até se vestiu de Olavo de Carvalho pra ir lá no Luciano Pires lá. Inclusive, se você tem algum podcast pra me convidar, eu cago regra em tudo quanto é lugar, tá, gente? Então eu cago eu falo de qualquer assunto, desde física espacial até qualquer merda. Até camas de alvenaria. Camas de alvenaria. Não inflamáveis. E a Tati lá no DQC, que o Emerson colocou em algum lugar no chat aí, que volta segunda-feira aí com seus episódios regulares. Ele nem me falou nada. Eu tô muito desanimada com esse programa. Eu vou embora, realmente. O Igor Maglione aqui fez uma doação e falou, mas você já é mais ou menos um padre que congela as coisas, né? Veja como uma criança fica de verde, congelada mesmo. É, Wesley Zop, a sua fama aí te precede, né? O Renan Alves, Renan Cirilo, lá do Na Trilha, falou, o Marlos com essa touca está parecendo o Steve Wonder. O Ganso faz uma pergunta pro Marlos, ele olha pro lado pra cima e nunca olha pra câmera, igual um cego mesmo. Diferença que o Steve Wonder tem aquelas belas tranças, né? Mas então, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos para esse programa maravilhoso, rapaz. Até agora foi só enrolação. 47 minutos de pura enrolação. Mas o podcast é nosso e a gente faz ele do jeito que a gente quiser, porra. Porque estamos aqui hoje pra falar sobre o belíssimo tema Caguei e Saí Correndo, Wesley Zop. Mas é das suas aulas que a gente vai falar? Não, porque eu dava aula cagado mesmo assim, não saia correndo não. Aí, ó, eu cagado ensinando planaltos, planícies pra 200 pessoas me olhando ali, cara. Aqui é coragem. Hoje falaremos, caguei e saí correndo significa o quê? Vamos cagar regras aqui e sair correndo, Wesley Zop. O Marcos acabou de falar que vamos cagar regras, a gente vai então perguntando pra ele. Tá bem o tema. Trouxemos as nossas regras aqui que a gente vai cagar, despejar aí nas pessoas e elas têm que aceitar porque a gente tá cagando e saindo correndo. A gente não vai ficar pra argumentar. Tem que passar na cara ali. Pra... Exato, come essa regra. Não adianta nem comentar aí, ah, não gostei dessa regra, já estamos correndo, pô. Ai, não concordo, não concordo que criança tem que apanhar, não importa, meu. A gente vai cagar a regra e pronto, bicho, não vai ser isso. Aqui então... é o programa do Bolsonaro hoje, gente, vamos falar e... vamos só falar e acabou, a galera que deixa aí. Então sobe a música aí pro pessoal ir se preparando, vai! Enquanto isso, Matheus Lima comentou aqui, o Negão tá gostoso hoje. Não, você confundiu, esse é o Zop, rapaz. É, aquele não é legal não, pô. Eles são parecidos, vai. Pelo amor de Deus, o Marlo já deu tema já, só isso aí já diferencia do Negão, gente. Ah, é verdade. O Ismael Te Alegre perguntou, vai ter lata? Rapaz, a lata é a vida hoje, vai ser totalmente cagada. Eduardo Zavanin falou, que assunto mais magnífico. Olha só como não perde a pomposidade de um belo italiano, né, rapaz? Magnífico. Carol Barros falou, a última do Marlos não eu tava lá? Foi salvando um gatinho e tomando uma coça. A voz igual, mano. Faltou o uai no final. Uai! Tem que falar treino no começo só isso que errou. Ai, Renato Yamamoto, é aqui a live sobre como vacinas dão autismo? Não, rapaz, não é aqui, não tem nada a ver. A gente não fala desses assuntos, como eu vou dizer, superficiais, não. Irrelevantes, é verdade. É, ainda que vacina nem existe. É, rapaz. Então vamos lá. O Careca do Amor, aqui com sua doação, falou, tô cagando e andando pra esse tema. Mentira, isso daí come merda, todo mundo sabe. Se aí ele come merda em cápsula. Come merda de Rico, imagina as dele, mentiroso. O Rico chega se impondo pra ele, ó, come essa merda que ele come. Aí eu olhei pra ele e vi que ele era rico, logo comi. Nossa. Não, achando que o cara ia levar ele numa limusine embora e ia fazer dele mulher, assim, porra. Bosta. Mas, né, não vamos julgar ninguém aqui, a gente não tá pra isso. Ah, só um pouco, jamais, né? Jamais. Wesley Zop, qual é a primeira regra que você vai cagar aqui? Porque eu caguei uma regra no Churume, que é o Wesley Zop que começa aqui. E o pior que é assim, né? Caguei que se foda, não foi questionado, acabou a regra, Talvez a gente queira algumas noções aí pra entender melhor essa regra. Ah, não, claro, você vai. A gente não vai só falar uma regra cada um e acabou. Tem que contextualizar. Cara, uma regra que eu gostaria de cagar aqui, mas até nem vou sair correndo. Vou sair meio que andando aqui. Se quiser questionar, eu volto e explico por quê. Vai tá andando. É. Carrinho de supermercado. Você pegou na fila de carrinhos de supermercado? Devolva! Na caralha! Não deixar solto no mercado. O cara leva no estacionamento, deixa lá no meio. Você chega com o carro. Pô, filha da puta, tem um carrinho aqui. E aí, o cara abandona no meio da vaga. Ah, filha da puta, bicho. Quando que o cara vai não estar mais lá? O cara cagou a regra de deixar o carrinho lá e saiu correndo de carro. Não, é capaz do filha da puta. Porra, manobrar o carro, descer, pegar um carrinho lá na fila, pôr numa vaga e depois sair de carro de novo. Não, e botar na vaga deficiente. O cara bota o carrinho na vaga deficiente, né, por cima, né? Mas aí é pra ajudar o deficiente, né, Marcos? Pô, deficiente. Olha que desgraçado. É porque eu queria deixar, tipo, eu não vou lá do outro lado de novo. Eu peguei e falei, eu vou deixar aqui que ninguém vai colocar carro aqui mesmo. Não, você não quer voltar lá. Onde está o lugar para você devolver o carrinho, vai até lá com o carrinho primeiro, pega as suas sacolas e vai até o carro. Pô, já deixa o carrinho lá. Oh, mas eu tenho duas questões aí, Wesley Zop, para te colocar. Que, por favor. Que tá chegando cartas aqui agora. Eu imaginei. O pessoal reclama da eficiência dos Correios, mas é que os Correios hoje... 50% da frota é para atender as cartas que chegam ao Churume de domingo, entendeu? Então acaba. Também, não é nem culpa deles. E acabou de chegar cartas e os nossos 90 estagiários aqui estão falando que tem perguntas muito parecidas sobre essa regra cagada. Ah, afunila em uma pergunta aí. Não, dá para afunilar em dois grandes temas aqui. O primeiro. É que as pessoas estão falando que existem pessoas contratadas do supermercado para recolher esses carrinhos pelo estacionamento, e daí você estaria causando desemprego mediante a ética. Mas então você prefere aí que as pessoas sejam éticas ou você quer salvar a economia, Wesley Zop? Essa é a pergunta. É, você tá pensando nas pessoas ou no bem-estar das pessoas ou na economia? É isso, é um ou é outro. Talvez essas pessoas que estão contratadas para guardar o carrinho e colocar eles no cercadinho lá devem estar trabalhando home office. Porque nenhum carrinho está sendo guardado. Mas quem se bota no mercado, fica carrinho na rua, carrinho encostado no poste, porque os fila da puta quer usar no máximo do raio onde o carrinho pode ir em volta do mercado, deixa ele lá e vai embora. Ah, tem gente que guarda. Nessa perspectiva, você vai começar a jogar lixo na rua, porque vamos tirar o emprego do carinho. Então morre, filha da puta, e não tira o emprego da funerária, caralho. Wesley Zop, então você prefere salvar as pessoas ao invés da economia. Cadê aqueles caras que deixam o carrinho e tem uma fila no caixa? O cara deixa o carrinho ali e vaza. O cara que tá atrás, ele tem que ir lá, tirar o carrinho do que ele deixou. Pegar, colocar. Porra, filha da puta, tira o carrinho. Chegou outra pergunta aqui, ó. Em épocas de pandemia, agora, que o carrinho tem que passar por uma limpeza pré-estabelecida, né? Uma regra sanitária. Se você devolver o carrinho na fila, você não pode estar enganando as pessoas, elas achando que aquele carrinho tá limpo e não tá. E por aí, Chuckenobrauer. E aí? Claro que não, porra. O carrinho ele vai estar fora do mercado, a fila dos carrinhos. Na hora que você pegar um carrinho dali, contaminado, você vai passar na porta, a pessoa já vai passar ali o procedimento de asepsia. Então não tem problema nenhum, devolve a porra do carrinho lá. Então, cara, não é ele tá fora da fila, não é ele tá fora da fila que ele tá imune a ter Covid nele. Zop, você não pode é o falar, Paulo Tati. Guedes. Quem tem que se preocupar com a economia é o Paulo Guedes, meu filho. Paulo Guedes tem que trabalhar também, hein? Que se preocupar com a economia, tem. Exato, eu quero Paulo Guedes catando carrinhos e estacionamentos aí. É isso que eu quero pro meu Brasil, rapaz. Paulo Guedes, todo dia em um supermercado diferente, recolhendo carrinhos. Eu não devolvi o carrinho lá na fila porque tava chovendo, eu já tive que levar o carrinho até lá no carro, carregar o carro, e daí eu não voltei porque tava chovendo. Já tá molhado, filha da puta! Já tá molhado! Leva lá! Já se molhou! Fica estranho o mercado sem aqueles carrinhos espalhados, eu acho tão diferente. Aí, ó, Tati, pela paisagem, pelo embelezamento do mercado. Eu gosto de ir lá no mercado e ver vários carrinhos espalhados e falar, vou pegar aquele dali pra mim. Porque às vezes eu entro querendo comprar pão. Aí chega lá e eu falo assim, caraca, eu posso comprar mais coisas. Aí pra eu não voltar, já tem carrinho espalhado por ali. Entendeu? Às vezes já tem carrinho espalhado com compra dentro. Daí você vai lá, pega ele. Eu tô passando caixa, não tem dono, né? É a minha filosofia que eu uso pro meu quarto, cara. Assim, pra não ter que ir no armário escolher uma roupa, eu já pego o que tá espalhado ali mesmo, cara. É muito mais prático, cara. Ah, não, mas aí no quarto eu concordo com você. Eu também deixo espalhado, né? Mas é só eu que uso. Aí eu tô saindo de casa, esqueço a cueca, eu já pego uma que tá ali do lado da porta ali. No vizinho ali, varal do vizinho ali. Da casa, já sabe, só estica a mão. E o vizinho toda vez fica escondido, ele pendura a cueca lá, o Marlos pula pelado lá. Ele tá tirando da janela. Assim. Ele já deixa lá de reserva. Sabe aquela cena do Exterminador do Futuro, quando os caras viajam no tempo? Só aparece o cara de baixo, assim, você vê a bunda dele. Mas é útil, pô. Às vezes não tem mais, já pega uma cueca, já bota ali, cara, já tá tudo certo. É, bom, pensando no lado da roupa, da vestimenta, até concordo. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A regra cagada é devolva a porra do carrinho, e aí o Wesley Zop argumentou muito bem aí, falando que Paulo Guedes vai começar a recolher esses carrinhos. Paulo, parabéns, Wesley Zop. Então... Eu concordo, na verdade, aqui só tive que ler aí o que os ouvintes estavam falando, mandando, mas eu realmente concordo, pegou o carrinho, devolve lá, hoje eu não devolvo na fila, eu entrego pro cara que faz a limpeza ali, que ele tá tudo com, bem. Tá com o álcoolzinho ali, tá com o álcoolzinho fazendo, tá com o álcoolzinho fazendo a limpeza dele. Do nada isso? Eu falei, cara, cheguei na fase, passa o cu aqui. Eu pensei, é o mercado Pão de Açúcar, né, Pão de Açúcar? Muito bem. Tati quebra-barraco aí, minha filha. O que você trouxe de regra para ser cagada? Nossa, a minha regra também é de mercado, mano. Eu acho que eu não sei. Ah, agora. Uma das regras para mim tem que ser absoluta. É se você esqueceu alguma coisa na hora de passar no caixa, você tem que ir pro fim da fila. Ah! Ai, eu odeio quem. Ai, chama ali o fulano para pegar um negócio para mim. Eu espero um pouquinho aqui que eu vou lá, volto. Depois vou comprar carne. E para mim é final da fila, mano. Não, ele vai pegar uma fila lá na carne ainda. Né? É. Com certeza. Não, esqueceu, não, chegou no... A única ressalva é se não tiver absolutamente mais ninguém no mercado. Mas vai chegar alguém, Ganso. Não. Vai chegar quando ele... Sei for. Lá, sei lá. Eu não, acho que mas, tem... ninguém, tem que sair, mas ninguém tem... no mercado, tudo bem. O mercado já tá se xingando, porque já tava na hora de fechar, e você tava lá comprando, então tudo bem. E quando tem aquele fanfarrão, que fez metade das compras, e quando a fila tá muito cheia, ele já vai pra fila. Já vai não, pra aí, fila. Aí, aí chega na soltão. Fila e fala assim, ih, eu esqueci um negocinho aqui, espera só um pouquinho aí. Olha o carrinho pra mim, Ó, eu tenho uma regra, carrinho não marca fila de mercado, cara. Se eu chego o caixa, tá na boca do gol, eu tiro o carrinho do cara da frente, meu. Eu sou loucão. Eu tiro o carrinho e criança. Eu sou loucão e se o cara vier perguntar bravo quem foi, eu falo, ó, não sei, tava assim quando eu cheguei. Eu não sou louco de brigar no mercado, cara. Se carrinho não marca lugar na fila, criança marca, deixa criança. Não, criança não, deixa a gente pôr. Se a criança estiver comprando ali, vai ter 10 anos, foi comprar, tira, puxa ela pro braço, põe ela no final da fila. É. Não, se ela estiver comprando, chama o conselho tutelar, porque tá errado. É, filho, se ela estiver parada, empurra ela de leve. Não, filho, liga pra PM e fala, ó, tem uma criança ladra aqui no mercado, já mete um assim. Já é assim, ó. E aí os pais ainda vão dar uma bronca na criança porque ela tava roubando no mercado. E porra, aí é problema dele. Eles essa vão pensar. E essa criança cresce traumatizada, dá emprego pra psicólogo. Aí, ó. Ele sai, dá emprego pra psicólogo. Paulo Guedes, é psicólogo infantil aí, ó. Ó, o ruim é que vai ter quando vai de casal, aí o marido fica na fila e a mulher vai ficando pegando as coisas. Ah, eu esqueci isso aqui. Vai lá, a mulher pegando não sei aonde. Essas pessoas também têm que ir pro final da fila. Não, mas e casal que divide fila? Porque ah, ó, vou numa fila, você vai na outra, daí os caras ficam ali, ó, administrando. Os caras é o war da fila de mercado, os caras fazem ali. Mas ninguém tá jogando, só eles. Então ninguém tá no jogo. Você não tem como jogar, você tá sozinho no mercado, porra. Exato. Aí tu pensa que é uma pessoa só, e daqui a pouco tá quase chegando a minha vez. Aí daqui a pouco vem a pessoa com dois, três carrinhos engatados. Porque ela tava na fila com um saco de pão ali, mas o War, o War ali, a família inteira. E você com a sua caixa de ovo, falou, vou ficar atrás dessa E pior que ela não deixa você passar, ela não deixa. Ela olha pra você com caixa de ovo e fala assim, espera um pouquinho aí que eu vou terminar aqui meus quatro carrinhos. É tipo Among Us do supermercado, você tem que identificar que é o impostor ali, quem tá ali. E ali, até, às vezes, até o caixa é parente da menina, o gerente. Não, é foda. Cara, é tudo é um jogo. Cara, é difícil, mano. Ah, rapaz, tivemos uma doação aqui. O Arlequin Harmony. Arlequin deve ser nome de mulher, eu penso. Vai ter amostra de rolas pra provar. Realmente, Negões tem a flecha, músculo do amor grande mesmo. Se não, basta só o mar nos mostrar a dele mesmo. Beijos da Tina. Aí tá. No... É o pedido do ouvinte, né? É. Eu acho que se não tivesse rola aqui, nem tinha chamado pra gravar, né? Eu penso assim. Inclusive, a minha cagação de regra é essa. É essa, inclusive. Opa! Eu acho rola um negócio muito superestimado, cara. Rola gostei. Muito superestimado. Eu falo, pô, e a rola aí? Inclusive, eu não vou contar essa história aqui ao vivo, porque ela... Não, pode, agora eu quero saber. Agora quer saber. Eu como músico, já fui músico. Ai, eu como músico? Errado, eu também como. Eu como saxofonista. Eu como baixista. Eu referência dentro do universo da música. Eu toquei em vários lugares na noite, assim e tal, e teve um belo dia que eu fui tocar numa casa de swing, eu não sabia. Eu fui tocar numa casa de swing. Era swing bom? Aí, tipo, mas eu era só profissional, eu não tava ali dentro. Só. Mas você tinha que ir de terno? Como que é? Ou você tá pelado na casa de swing? Porque não, ninguém pensa nisso, né? E o garçom? E o cara que tira o lixo? E o cara que toca música? Como é? Que pediram pra você estar lá? Como que é? Acontece, eu tava. Aí tem as pessoas. Cara, é um lugar normal, cara. É impressionante, é um lugar normal. Não, imagina que sim. Gravidade, mesma aceleração de qualquer lugar. Uma pandemia, um pandemônio total ali. Mas aí o interessante que eu quero contar é que eu tava lá. Então as pessoas estão ali dentro, assim, e geralmente são pessoas, casais mesmo, assim. Uma coisa é você ir com a sua namorada que conheceu ali agora. Outra coisa é você ir com a sua esposa, as pessoas vão com um negócio extremamente respeitoso. Mas ele começou indo com a namorada, virou esposa depois. É um lugar familiar. Aí eu tava lá tocando e tal, não sei o que, aí tem um intervalo. E quem faz as interações, pra você ver como é que é um lugar familiar, né? É o homem que é... A família dos outros, né? É um homem que faz as interações. Então, tipo, a mulher escolhe... É tipo a máfia. Sim. A mulher escolhe, pô, marido, aquilo ali tá interessante. Então, o homem vai lá, você não pode. Tem uma regra de etiqueta, você não pode ir em cima da pessoa. É o homem que vai lá negociar o passe, na verdade. Né? Ah. Em certo momento. Ele chega e oferece. O cara chegou pra mim, eu falei assim, pô, com licença, extremamente educado, um gentleman. Chegou pra mim e falou assim, pô, tudo bem, senhor. O senhor teria condição de botar o pau pra fora só pra minha mulher. Avaliar e de repente ela gostou do senhor. Ela gostou do senhor. Vamos botar o pau pra fora, só pra poder minha mulher avaliar aqui, a gente poder ver, que ela gostou muito do senhor. O senhor tá sozinho, aí eu de repente. Isso é só um minuto, só um minuto. Na hora do meu solo de sax, porra! Pode falar agora, senhor. Qual era o assunto mesmo? Não, isso no intervalo, eu tava sozinho. Ah, tá. Aí o cara. No intervalo. Aí, bicho, eu colei a placa de tal forma. O cara extremamente educado pedindo pra mostrar o meu pau pra mulher. Mulher, por favor, chega rapidinho. Aqui, ó. Por favor, aqui. Você tem como só mostrar e botar pra fora? Mas você mostrou, né? A pergunta é o que ela achou? O que ela achou? Eu estava ali a trabalho. Tô aqui por dinheiro, Eu tô aqui sozinho, eu não tenho uma moeda de troca. Eu tive que ser educado, porque eu não tenho uma moeda de troca. Sua moeda de troca era mostrar. Seu pau, querido. Mas geralmente quando ele pede. Você tinha um belo conjunto de moedas de troca. Né? As moedas todas enfileiradas. Cilindro de moedas. Ela só queria ver sua moeda, você não quis mostrar. A moeda de troca, elas só não foram cortadas, viu? Mas tô aqui. Eu colei a placa, eu fiquei em choque. Eu fiquei assim, caraca. Que lugar que eu fiquei assim? Você era solteiro? Você era casado? Eu era solteiro na época. Então a pergunta é: se você ia ou não ia? Ia ou não ia? Olhando a mulher do cara ali, ia ou não ia? Rapaz, o problema não é você ir pela pessoa do cara, o problema é você ceder a tua, cara. Você não tinha ninguém, cara. Mas rapidinho, ela tinha quantos anos, Marco? De 20 a 30? Ela tinha de 30 mesmo? Ela não sabia. Assim, você não pode ir só uma pessoa, tem que... O casal. Ah, não, mas você fala não, pro cara, você come meu cu enquanto eu cu com a sua mulher, não é assim? É o famoso tenzi caipira. O velho swing, vamos fazer o velho o swing às antigas. Isso, tocando swing ainda, mano. Enquanto toca. Só um minuto, senhores. Espera que agora é meu solo de bala. Então, eu cheguei à conclusão de que o pau é muito superestimado, cara. O importante é você ter educação, você chegar. Eu também gostei disso. Afinal de contas. Mas, Marlon, se você não tivesse pau, ele não ia falar com você, Marlon. Então o pau não é subestimado, não. Era importante naquela hora. Superestimado. Cara, se pau fosse importante, a gente lavava, cara. A gente então... É verdade. É uma regra que você pode cagar, por favor. É verdade. Então, pau, mas, ó, o mais pau, importante, não é o mais importante. A ditadura do pau aí atrapalha a sociedade. Olha aí, Ganso, a ditadura do pênis. Todo mundo, ó, é mais machão quem tem pênis grande, é mais machão quem é pauzudão, quem é comedor, quem faz 4 horas de sexo seguido. Deus me livre, cara, tá aí nessa ditadura, rapaz. Afinal de contas, eu quero ser respeitado pelo que eu falo, pelo que eu penso. Vocês querem tirar, gente? Não tem nada de bom em homem, velho. Aí vocês querem tirar alguma coisa que importa. Não é tirar, ninguém quer tirar o pau, não. Não, mano. Mal, não é isso, Tati, mas é que hoje... Se vocês não tiverem, a gente não ia levar pra vocês. É que hoje, Tati, tem coisas mais importantes do que uma bela piroca grande, um bom grossa, diálogo. Que te dá prazer por 3 horas. Tem coisa mais importante que isso. É um bom diálogo. Igual o Marlos, por que ele lembra do cara na casa de swing? Lembra da gentileza. Da cantada, educação. Será? O cara tava pelado. Ele tava pelado quando falou isso. O que o Marlos lembra é da educação, é do áudio. Então perceba, a sociedade viver, o macho tem que ser aquele machão alfa. E aí, isso aí repercute o machismo, Tati, porque o cara acredita ali que ele a todo momento tem que ser um macho alfa, mas ele não pode chorar em posição fetal. Tal ali, porque tem um pênis pequeno e sofre de ejaculação precoce, gente. Às vezes, é isso. Não, ele é homem, igual um outro homem aí, bombado, gostoso, saboroso, de pau imenso, que consegue transar por 3 vezes seguidas, 2 horas cada. Entendeu? Eles são iguais, cara. Só que na ditadura do pau, esse primeiro que chora e sofre, corta os pulsos e é gordinho. E professor de geografia, se sentindo menos. Só que todo mundo é igual na sociedade. Todo mundo inclusive, é igual. Inclusive, cara, inclusive, porque estamos aí na pandemia, as pessoas sendo obrigadas a ficar em casa, a fazer sexo com suas esposas aí. A pessoa tá deprimida, cara. A pessoa tá fazendo sexo com a esposa, tá deprimida. Eu tô quase da Carol Barros aqui. E nem todo mundo tem uma impressora em casa pra imprimir a cara do Marlos, assim, uma máscara, e colocar na esposa e fazer sexo na esposa, imagina no Marlos. Nem todo mundo tem essa impressora. Tem oportunidade. Entendeu? Aliás, ainda não chegou a minha máscara. Vou mandar. Uma sociedade patriarcal aí, igual o título do Rafael Madeira. Patriarcal, excelente. Olha lá, Carol Barros, com a sua mente superficial, né, como pessoa aí no patriarquismo aí falou, Tati tem razão, a única coisa que vale no homem é o pau mesmo, uai. Mas é aquela, né, Wesley Zotto? Agora por causa certo. De 200 gramas de linguiça, leva um porco inteiro pra casa. Né? Não sei se compensa. Não sei se compensa. 200 gramas, tá falando do Marlos, né? Exato. Acho que do Marlos é um pouco mais, é 2,5 kg. Eu arredondei. Ah, tá. Arredondou pra 200 gramas. Muito bem, a regra que eu quero... perdão, visto. Tati. Não, Tati, me perdoa. Pelo visto, não bate. Não, me perdoa, antes de falar, antes de falar. Não estamos no patriarquismo aqui, pode falar. Pode falar, Tati. Pelo que a gente entendeu, não basta chegar com a educação pro Marlo, porque ele não vai mostrar. E agora, pra gente que é mulher, que gosta, acha o Marlo bonito, como é que a gente chega nele? Não, é assim, não, tem que chegar com educação, tem que chegar com educação, mas ele tem que ter moeda de troca, ele sabe negociar, entendeu? Assim, tem que mostrar o outro. Tá, eu mostro o meu, eu mostro o teu. Ele não pode estar a trabalho, ele leva o trabalho muito a sério. Essa é a questão. Se ele tiver com saxofone, não chega perto dele. Não. Nem toda vez ele tem a oportunidade de fazer um solo de sax. Na hora do solo, você vai pedir pra ele mostrar o pau. E outra ali, um George Michael no swing é o ápice do swing, pô. Entendeu? É ali que ele brilha. E aí os caras vão tirar isso dele. E é o que dá tesão nos outros também. O cara foi babaca. Chegando, então, pode até rolar um saxofone, pode até rolar tudo junto ali, mas É isso que eu tô falando. Não pode estar a travar. Não é chegar e mostra aí qual é. Não. A minha cagação de regra vai para crossfiteiros. Campeonatos de crossfit. Campeonato de crossfit, a medalha tem que ter 30 quilos no mínimo. É isso que eu penso. É uma milha, né? Porra! Esses dias eu vi os caras postando no Instagram que ganhou o campeonato de crossfit. Tinha medalha fina, até eu levanto, porra. Aí que eu não levanto. Que é isso, cara? Medalha de crossfit tem que ser um pneu de carro, uma roda de carro assim. O cara, ó, minha medalha aqui, ó. Porra, entendeu? É cara, isso. Acho que o crossfiteiro é os novos testemunhos de Jeová, né? Intenção de saco, cara. Não, não é não, porque na testemunha de Jeová eu batia, viu? Eu tinha chance, eu tinha chance. Agora os crossfiteiros, porra. Não, mas eles não tinham mal. Testemunha de Jeová, porque os caras levantam o peso, é um tal de Ai Jesus ali. É. Ai Javé, ai Javé. Mas então é isso. Daí não, os caras se gabam de levantar saco de cimento, os caras se gabam de pegar roda de caminhão e virar. Corda, nunca foi estivador, pô. Eu não vou usar isso no meu dia a dia. Os caras se gabam de tanta coisa. Medalhinha de papel, medalhinha de acrílico, não. Ai, ali, ó, na medalha. CrossFit é funcional. Você só vai se preparar para fazer coisas do seu dia a dia. Quando que eu fico rolando pneu e balançando corda? Se fosse assim, ó, vários parafusinhos, né, Wesley? Só pra você chegar aí, na perna. Aí, Wesley, ó. 30 quilos, né, Wesley? Pra carregar e não vai, mas carrego pneu. Desde 6 anos, cara. É, pô. Desde 6 anos, pô, isso aí não é nada. Se fosse várias placas de computador pra chegar e soldar, isso, né, Wesley? Isso é funcional, pô. Isso se é fosse funcional. Uma lata ali pra cagar ali, aí é difícil. Carregar a lata, abrir a lata, tudo movimento. Colocar escondidinha pra ninguém saber e ficar pensando se alguém vai descobrir um dia. Eu acho mais difícil, né? Eu tenho a teoria de que o cara que fez o CrossFit, ele copiou uma ideia, porque uma vez eu lembro, muito tempo atrás, que eu vi uma reportagem daquela academia, vocês são antigos, devem saber, aquela academia embaixo da ponte, que os caras usam pano, os caras usam de cimento, os caras usam grade, os caras usam... isso daí chama cadeia, né? Isso daí não é academia, não. Isso daí é briga de mendigo pra não ser currado. É isso que não é. Mas tinha uma academia que era embaixo da ponte, que os caras levantavam esse negócio todo aí e tal. O cara deve ter vivo e ó, ok, academia de mendigo, mas eu devo ganhar dinheiro com isso. Como é que eu faço as pessoas pagarem? Todo mundo rouba as ideias de mendigo. É, cara. Os mendigos são superfaturados. Superfaturaram o corote, cara. A coisa que é mais injusta que eu achei na vida. Móveis de pallet, cara. Móveis de pallet. Mendigo fazendo móveis de pallet há 30 anos e agora virou gourmetizado. Agora é rústico. Agora você vai comprar cada pallet que é R$120. Outra coisa que é de mendigo era barba, mano. O homem nem usava barba direito. Os mendigos tudo com barbão, agora virou moda. Coisa exato. Que é Vick, agora exatamente. É Vick. Vai na casa do rico agora, tem na mesinha de centro, tem um pneu de caminhão com a chapa em cima e uma decoração bonitinha, pô. É. Só que sabe o que é pior, mano? Só fica da hora na casa de um rico. Porque na casa de rico você sabe que é opção. Agora, se você for na casa de um pobre, vai parecer uma bosta. Porque vai parecer que o cara não tem outra opção, rapaz. Vai parecer um lixo aquilo ali, cara. Vamos deixar aquele tijolinho à vista na casa do rico? Top. Na casa do pobre, o cara ainda. A visita oferece. Ah, se quiser, o dia que você for rebocar. Eu me ajuda a rebocar aqui, pô. Tá agradado com todo mundo beber aí, eu venho ajudar a rebocar. Rico pega. Sabe aquele estrado de cama? Rico pega aquilo e coloca do lado de fora da casa e coloca um monte de plantinha e fica lindo. Eu pensei que fazer aquilo, eu falei, velho, vou me chamar de Alex Cachorro na rua. Então. Eu peguei um móvel de pallet que eu ganhei, cara, era maravilhoso. O negócio, quando eu coloquei na minha casa, ficou parecendo um lixo, assim, pareceu uma favela, o bagulho. Porra! Só mudou de ambiente, né? Já fica nojento o negócio, cara. Sabe quando você, assim, na casa de pobre, que você vai chapiscar a parede pra economizar? Porque tu não quer pagar o pedreiro pra poder botar lisinho, então você chapisca a parede. Agora virou textura. Aqui, virou textura agora. Exatamente. Então os mendigos sendo roubados aí pelo capitalismo desde sempre. Mas a verdade é que você organizando um campeonato de crossfit agora, né? Tipo, Marcos Colucci aí, esses crossfiteiros aí que estão nos assistindo. Medalhinha, por favor, aí, uma medalha aqui, ó. Uma pista, uma anilha estourada. Exato. O troféu, porra, uma estátua de mármore pro cara levantar ali. Coloca, não, coloca no teto, assim, de uma casa e fala, você tem que subir e pegar seu medalha. É, cara. Verdade. O cara só ganha se conseguir carregar. Se não conseguir carregar, fica aí no próximo. E supostamente, ele não vai poder reclamar porque ele tá preparado pra isso. Ele foi campeão. Ele é crossfiteiro, né? Entendeu? Você não é o melhorzão, você não é campeão. E aí, por aí vai. Então, essa foi a primeira rodada de cagação de regras. Muito bem, aqui 11 horas da manhã. Daqui a pouco farei aquele churrasquinho de quarentena. Tá. Ah, sim. Não vou poder ir, viu, Ganso? Mesmo você tendo convidado aí, não vou poder ir, não. Não, é que eu não convidei mesmo, tá? Ah, não vou poder ir, obrigado pelo convite. Mas é aquele churrasco aí só para pessoas que fazem quarentena, mas Lisão, você não faz, você fica aí postando foto com seus amigos na Avenida Brasil, ai, tô jogando vôlei aqui. Ô, Marlos, agora eu vou começar cagando uma regra, cara. Depois dos 35, você não pode ter amigo novo, não, cara. Você não pode fazer amizade nova. Não é possível isso. Não é possível, cara. Agora se o Wesley Zop começa a fazer amizade com a garotada de 20 anos, 22, que porra é essa, cara? Os caras, tipo, os caras fazem a igreja de Wesley Zop. Eles acham que o Wesley Zop é um deus do conhecimento ali, cara. Ele tá abusando dessas crianças. Então, eu vejo com muito maus olhos isso aí, viu? Deixa eu explicar um negócio. O Eves é o primeiro, viu? O Marco, que direto grava com a gente, ele, porra, se o Wesley Zop pedir pra ver a rola educadamente, ele mostra. Mas tá bom, tá bom. Então, ó, você que já... Explicação. Você passou dos 35, amigão. Não tem amigos? Se fudeu. Vai morrer sozinho. Conserve as amizades que você já tem, que não dá pra fazer amigo novo. Você não tem tempo pra isso. Eu tenho que fazer mais amizades pra substituir os que vão morrendo, pô. Não. Eu tô velho, caralho. Mas isso é coisa de velho tarado, eu acho. Não é velho tarado, são todos maiores de idade, Tati. Não, tá errado. Eu acho que não, velho tarado não pode ser nessa criança, não. Velho tarado pega qualquer coisa, Wesley. Não, mas é que eu tô querendo me justificar porque... Zop, já caguei a regra aqui. Já cagou. Desfaça essas amizades aí. Não posso. Já vai desfazer. A gente vai ligar pra um por um, você vai falar, não posso mais ser seu amigo, eu não tenho idade pra isso. É isso que você vai fazer. Não posso fazer isso. Cara. Não, vai fazer. Posso prometer o seguinte. Não é porque você começou canalzinho do YouTube aí com o Marco, que não. Você vai falar pra ele, não somos mais amigos. A gente vai continuar o canal no YouTube porque é profissional. No máximo cliente, ué. É. Não, você tem, mas vamos fazer o seguinte. No máximo é colega que, tipo, pergunta a estação do ano, se vai ter horário de verão, se não vai, e depois nunca mais fala por um ano, é isso. Tá. Eu posso prometer o seguinte, eu não vou me dedicar tanto a ter novos amigos, mas não vou poder não ter novos amigos. Não vai poder. Ganso, chama o Marco aí na conversa, aí coloca ele aí na live e manda ele fazer agora. Eu não posso ser amigo do Paulo Guedes, eu sou amigo do Paulo Guedes. Ele vai... O Exop é um ícone da juventude, cara. Obrigado, Marco. Mas isso aí é um problema, eu vou defender aqui o Exop, porque isso é um problema, porque não existem novos ídolos, cara. Então você tem que saber Neto é o quê? Os antigos, cara. E Felipe Neto, querido? Mas Felipe Neto tem mais de 35. Felipe Neto tem 40 anos, cara. Ele pinta o cabelo pra disfarçar, cara. Ele cuida bem da pele, tem isso também. Nunca trabalhou no sol. Wesley Zop aí... Felipe Neto e Wesley Zop devem ter a mesma idade, só que o Wesley Zop tomava gozada de camelo na cara. Wesley Zop aí era cal e cimento no olho. Então o bicho tá judiado. Peraí, Wesley Zop, tomaram Felipe Neto e o velho da Van têm a mesma idade, não é isso? Não. Os três. Tomava gozada de camelo na cara, parece que é uma frequência. Foi uma vez. E parece que não toma mais, desculpa. Toma gozada de camelo na cara. Mas Wesley Zop, não mude de assunto aqui. Qual é a sua cagada de regra aí? Ah, eu vou arriscar essa parte que eu falei que é bom sempre a gente fazer novos amigos. Eu vou ter que arriscar minha era a minha cagada de regra. Após aos 35, né? Mas, após os 35 é o terreno mais fértil da amizade. E é, vamos chegar nos 35. Vocês era! Não é mais! Antes minha cagada de regra, né? Não, a minha cagada de regra é muito simples, muito fácil, muito ético. Eu tô focado na ética na minha cagada de regra aqui. Que é o seguinte: se você alugou uma caçamba, você alugou a caçamba, tá na frente da sua casa, para você jogar seus entulhos e suas coisas que não cabem no saco de lixo, por isso que você contrata a caçamba. Ah, e outras coisas que não podem ir no saco de lixo. Não podem ir no saco de lixo, exato. Daí você já tem a consciência que as pessoas que vão passar na rua vão jogar ali algum entulho, vão jogar ali algum lixo. Caçamba é público. Ali. Caçamba é público. Tá na rua. Eu nem sabia que isso era alugado, de verdade. Sabia que era da prefeitura. Você achou que era sorteio? Colocou no lugar, vai lá e usa. Atenção, o sorteado da semana com uma caçamba foi o Wesley Zop! Mas eu não entendi, tem que jogar alguma coisa fora. Você foi sorteado. Vai estar na frente da sua casa por 7 dias. Pô. Não, pra mim era isso, Zop. A prefeitura colocava na frente da sua casa e o bairro inteiro podia colocar lixo ali. Ah, não. Eu achei que era isso. Não é isso, não. Mas, então... Daí você joga ali, você sabe que as pessoas da rua vão passar a jogar ali qualquer coisa, um saquinho de lixo, uma camisinha, um colchão, você sabe que vão jogar alguma coisa ali. Daí tudo bem, você tem essa consciência. Agora, quando tem seu vizinho, que ele resolve fazer uma obra, assim que ele vê que tem uma caçamba na frente da sua casa e enche mais do que você, esse cara teria que dividir esse aluguel da caçamba. Porque ele está usando mais a caçamba que você. Entendeu? Então, pensa assim, você vai usar mais do que um terço daquela caçamba, chama o cara e fala, vamos rachar esse trem aí. Porra, bicho, é o mínimo. Senão o cara vai ter que alugar outra, porque o bonitão quis jogar lá na caçamba alheia, porra. Então, mas isso aí é uma coisa que a arma resolve. Uma arma resolveria na hora. Você ia colocar no lixo aqui? É. Um terço, então, da caçamba é o limite utilizado. Um terço não, você perdoa, não. Porque um terço já é do que o pessoal já vai jogar mesmo, entendeu? Então tudo bem. Não, peraí, Drop. Um terço é o bairro inteiro, ou é um cara só? Não, se um cara só vai jogar um terço, então ele divide essa caçamba. Ah. E o cara ele olha no quintal dele ali. Ele olha no quintal dele. Jogar um sofá não, bicho, não. Tem gente que joga um sofá e uma geladeira na sua caçamba. Aí não, mano. Concordo, Wesley Zop. Eu sou. Agora, tirar um tiro na cabeça da pessoa e jogar ela junto no sofá. Né? Eu sou um bom aproveitador de caçambas alheias, o Wesley Zop sabe, mas dentro de uma ética aí. Dentro de uma ética. Eu caço. Na madrugada, porra. Eu jogo na madrugada, escondido. Eu caço caçambas no bairro, mas é sempre pra pôr assim. Objetos menores do que eu. Objetos menores do que eu. Então, objetos minúsculos. Tudo bem. Entendeu? Não, não, não vou lá encher a caçamba. Primeiro que elas ficam longe. Ó, eu falei o aqui, Aldécio tá falando que o som da Tati tá baixo. Aumenta o seu som aí, Tati. Ah, é o som da garganta que deve estar baixo. Ó, eu falei sofá, mas porque, tipo assim, eu uso aquela estratégia do ganso de levar coisas de madrugada. Só que eu fui, que minha sogra tinha passado uma semana aqui em casa. Aí eu porra, falei, levou a sogra na caçamba, meu. Não, Marcos, não. Fazer do sofá. Aí eu fui levar o sofá, aí eu falei, minha mãe tá aí em cima do sofá. Eu falei, putz, caramba, nem... Aí, caramba. Era aquele sofá-cama, você levou com a minha mãe. Gente, sabe, o que é que você... uma pessoa, no caso a sogra, ela em si, ela não é entulho. E na caçamba você só pode jogar entulho. Então, o que eu dou a dica? Empalha ela primeiro, que daí ela vira entulho. Aí primeiro empalhar a sogra. Ou se não, quando ela ficar lá na caçamba, você tem que dar uma tijolada na cabeça dela assim pra ela virar ali. Não, deixa a caçamba lá que volta, né, cara? Não. Mas agora você, mudou com o Covid. Agora, se a pessoa ficar 3 horas apagada, morreu. É verdade. O Atila é verdade. Tem hora que ela volta com a testa rachada. Zumbi! Socorro! Covid, zumbi do corona! Covid! Ó, corona! Olha que Covid faz com a pessoa. Muito bem. Tati, qual é a regra que você vai cagar aí? Então, minha regra é o seguinte. Pra mim, a internet tá ficando chata. Então, eu acho que deveria... Mas peraí, em que sentido? Em que sentido? Entrou muito velho. Eu acho que a verdade é essa. Mas pera, deixa eu usar um pouco. Agora que então, eu falei para as crianças agora, porra. Eu velho, tô querendo fazer amizade no Twitter, no Facebook. Com jovens, não é? Com jovens. Tem que falar, né, porra? Então. Agora que o Zop descobriu aquele negócio de sugar daddy aí, pô, um monte de sugar daddy. Eles sugam os dead, viu, bicho? Ele suga. Eu que sou dead, ele suga. Esse suga, viu? É doce. Agora, o que deveria ter na internet é o seguinte: para entrar na internet, você deveria fazer um teste de interpretação de texto e uma fórmula de Bhaskara. Se passou, você tem acesso à internet. Por dia. Todo dia, porque se um dia você não tá bem ali, você não vai entrar. Se você não tá bem pra fazer um cálculo ali, você não pode fazer um cálculo da vida da pessoa. É verdade. O resumo de um texto também, né? Mas, eu tenho outra técnica aí pra impedir ver. Porque a internet não... A internet foi feita pra velhos, Tati. É uma pena. A internet não é pra tecnologia. Não é pro moderno, não é pro novo. Portanto, é que eles impedem robôs de entrar. Eles são contra robôs. Eles ficam falando, se você é um robô aqui, acha os 3 semáforos. Daí, porque robô não sabe o que é um semáforo, nunca andou de carro. Então, né? Se for um robô gaúcho, eles vão de sinal, né? Daí os caras falam, acha os ônibus, né? Então, o robô não é capaz. Sabe que isso é você informando... Um robô que invadiu ali pra ele falar assim: então é isso que é semáforo. É isso que eles falam. É isso que eles falam no Semáforo Cast, então, rapaz. Caralho, entendeu? Então, não é pra modernos, não é pra contemporâneos. É pra velhos. Então, pra você despistar os velhos, o que, que você coloca assim? Toda vez que o cara abriu o navegador, vai ter uma foto de um gatinho. Assim com o GIF falando bom dia. E o velho vai ficar hipnotizado ali. Ele vai achar que aquilo é a internet, entendeu? Ele vai ficar ali 2 horas olhando uma imagem de Nossa Senhora. Um negócio assim, sabe? De que velho é Jesus. Coloca um dominó. Nossa. Eu vou falar que eu concordo com isso e que, tipo, eu vou te falar aqui, espero que minha mulher não ouça. eu tenho esse negócio de também de cor de velho. É porque minha mulher tá com alma de velho pra essas coisas, pra internet. Quer descobrir a internet agora, descobriu uma página na internet que não é o Google, é o Amazon. Então ela acha que o Amazon... Eu fiz conta no Amazon. É de graça. Então, ela acha que pede lá e vem. O Amazon é o Google. Então ela bota... Quando é que ela quer, ela bota ali e aparece. Olha que legal, eu vou clicar, vai me dar. Aí chega em casa, depois só vê a fatura do cartão. Tá usando o Amazon igual o Google. Esse dia chegou um pênis de borracha e Arnold Schwarzenegger 3000. Isso aconteceu há umas 2 semanas. Não, isso daí acho que não foi ela que pediu. Isso aí foi um erro, Dirito. Eu achei que era bom. Aí foi uma brincadeira, mano. Isso começou na quarentena, porque, tipo, de repente começou a chegar uma coisa louca. Sabe o que é mop? Aquele negócio que limpa a chão? Sei. Não é mop. Muito bom, excelente. Muito bom. O problema é que daqui em casa, uma vez por semana, chegou um mop desse, diferente do meu modelo. Eu falei, caralho, quantas vezes eu clico nessa merda, mulher? Caraca. E ela não sabe, cara. Ela foi clicando no negócio lá. Cara, eu tô com 5, 6 mop aqui, cara. Quando eu entro em qualquer rede social, o que mais me anuncia é mop. Cara, mop é a revolução da limpeza, cara. É a revolução. Para o Zop que não sabe o que é tipo um esfregão. Sabe aqueles esfregão? É um esfregão que daí você coloca num baldinho, você xuxa aí. Nossa. puxa uma alavanquinha aqui pra secar. Não, esse já é de antigo, esse já é de antigo. É o do velho, do velho. Agora tem um que você chucha assim, ele seca, e você consegue pegar os líquidos do chão, cara, negócio, ué. É, pô, filé, é top, o problema não é isso, o problema é comprar 20 dessa merda. É, você precisa de um pra uma casa, isso é verdade. Coisa de velho, cara, que não sabe usar. É um por casa. É. Então é aí, ó, agora imagina. Ô, Marlo, coloca o resto na caçamba que eu vou pegar. Agora imagina, ela vai, antes de entrar no Amazon, aparece ali uma Nossa Senhora carregando um gatinho, dizendo... Bom dia. Amém. Pô. Amém. Faça uma oração, entendeu? Pra abrir a internet. Daí a pessoa fica ali pra 3 horas. Pô, esquece. Cara, esquece o que vai fazer. Já é senil, já esquece mesmo. E aí, pô, estamos livres. Mas tem jovem chato também. Tem jovem que é chato. Então tem que fazer o teste de interpretaçãozinha de texto. Ó, não sabe interpretar, fica de fora, mano. Esse dia eu fui atender uma cliente que ela buscava no Google, ela fazia umas perguntas no Google. E o Google respondia para ela. Daí que eu fui entender. Ela falou que o Google não tava mais respondendo. Porque ela tava com uma outra máquina e o Google não respondia mais para ela. E ela com ciúme, porque já tava de namoro há 3 meses. Ah, daí eu fui perguntar lá. Eu falei, faz aí para mim no seu computador, já que o outro não funciona. Ela entrava no Facebook e postava a pergunta. E daí tinha as pessoas que respondiam para ela. Eu falava, nossa, esse Google é muito bom e não sei o que tem. Eu peguei outra máquina, coloquei o Facebook como página inicial, pronto, tá o Google aí. Caraca, Wesley. Cobrou quentão aí pra. Nem que eu tive que reinventar o Google aqui no seu computador. Nem cobrei. Nem cobrou, né? Comeu o cu da velha e saiu fora. Com os dipirona no bolso. E a velha perguntou no Facebook: como é, quanto eu pago a um técnico de informática que colocou o Google? Aí, técnico de informática fora, comedor de cu. Ah, Wesley, eu? O Wesley já respondeu lá, opa, Google aqui, Google falando, senhora, estou chegando. Estou chegando, hein? Ai, Wesley, foi uma trilha sonora. Você nem sabia qual era o problema, né, Wesley? Eu nem sabia qual era o problema, cheguei lá sem saber de nada. Viu no Google. Eu acredito na ética de Wesley Zop, né? Não nesse caso. Mas, cara, o que tem de técnico de informática que ganha nas costas de velha com problemas muito simples, tá escrito no gibi, rapaz. Cara, é foda. Eu já vi cada caso aí, absurdo, absurdo. Mas vou acreditar que Wesley Zop tem um senso de ética aí, tá? Eu tenho. Eu tomo pulso, olha. Só isso, pô. Não de velha. É Marlos, né? Você não cagou regra ainda, né? Eu nunca caguei regra, não. Pode falar. Inclusive, a minha cagação de regra é que nesse momento tão difícil de pandemia, as pessoas estão em casa, obrigadas a transar com suas esposas. Ele fala com uma tristeza tão grande, mano. Em vez de transar com quem ama, né? Tem que transar com quem ama. Que merda. Eu queria estar agora falando com um cara educado que impede. Exato. Agora que eu sem saxofone, ninguém aparece. Também. Cara que oferece tudo que ele tem, rapaz. Eu queria cagar uma regra, cara, que é tipo, cara, você não. É a ditadura da psicologia agora, do psicólogo. O psicólogo, pra mim, é o coach da mente agora, né, cara? Porque, tipo. Todo mundo agora, eu vou no psicólogo porque eu tô muito deprimido. A depressão existe, óbvio, mas tem pessoas que estão utilizando disso, cara. Tem uma quantidade. Tem aquele bombeirinho pegando atestado médico, é isso que você quer falar aqui? Você tá tendo que cobrir o filho da puta com atestado médico, é isso? Quer falar? Tá virando 36 horas naquele corpo do bombeiro, filho da puta. E sobe escorrega naquele pau lá. Esse é o trampo do bombeiro enquanto ele não tá atendendo. Ele fica escorregando. Ele faz o crossfit ali na bombeiragem. Tá faltando músico na casa do swing, Marla, é isso? Faz intervalo? Hoje em dia eu não. Eu não vou mais, fui só aquela vez, então. Senão minha mulher vai começar a querer arrombar. Lógico, essa porta ficava aqui conversando em vez de tocar, né? Filho da puta, não se chama mais. Mas, ó, o Marlos fala aí, então, que qual é a cagação de regra que eu não entendi? Fala aí. Não, a cagação de regra é a seguinte, a pessoa tá. Inclusive, isso mesmo no quartel, fazer que a denúncia e tal, as pessoas tem que. Porra, a escala cai, cara. A escala cai, né? Vai pra casa, eu tô com o psicólogo e tal, não sei o que. Aí o cara vai, a pessoa nem é psicólogo, a pessoa nem tem diploma. Aí hoje tem uma quantidade de coach de psicologia agora. Não, eu sou psicólogo também. Sou psicólogo. Coach também. É um amigo da internet que deu o Google atestado pra ele, foi lá e fala que tá triste. Ou procurou no Facebook, né? No Amazon, espero que não tenha no Amazon também. No Amazon, psicólogo. Eu vou falar aí, também sou funcionário público, né? Mas, rapaz, tem uns caras que eles conhecem os atalhos do atestado, rapaz. Tem uns caras aí que eles conhecem os meandros das coisas, a curva certa a ser virada, e aí o cara consegue dar um atestado a cada 3 dias, rapaz. Não, o cara é foda. Profissional, o cara é profissional. Aí. Não, esses dias, você falando de pessoas que dribram para conseguir o atestado, esses dias foi doar o sangue conforme vou. Tem um amigo meu lá na fila para doar sangue, completamente bêbado, falando que ia lá para doar sangue para pegar o atestado para não trabalhar no dia, que ele nem ia conseguir trabalhar bêbado. Falei, mas doar sangue você pode, fila da puta. Aí eu vou ver com ela se ela me dá o atestado. Inclusive, acontecia muito no quartel a pessoa ir para doar sangue, né? Não, porque doar sangue você ganha o dia. Só que o cara tinha medo de agulha. Aí eu falei, o cara fala, doar sangue, tem porra de um puta medo de agulha aí. Não, mas eu vou chegar lá. Aí o que o cara fazia? Na entrevista, porque tem uma série de perguntas que a pessoa faz, aí a pessoa se fazia desentendida ali, né? Assim, quantos parceiros sexuais você teve na última semana? Aí o cara ficava assim. Nenhuma. Devo dizer nenhuma. O cara tinha que jogar pra cima pra poder mentir, óbvio, né? Ah, eu swing ontem, fiquei com 17. Aí assim, você tem dormido bem e tal, não sei o que. Não, inclusive hoje eu tô meio cansado, porque ontem deu uma saída ontem. Então, tô um pouco cansado, mas tô bem pra doar. Se precisar doar, tatuagem, tem 4, fiz ontem 4 tatuagens. Se precisar, tamo aí. Aí o cara, tipo, ele é arriscado, ele não vai pra doação, óbvio, né? Porque. Só que já ganhou o dia, entendeu? Então, mas o cara que tem medo de agulha e dá essa desculpa, tem que meter ele um soco no nariz. É assim que você vai doar sangue agora, toda vez. Marlos, você deu a dica aí pra galera pegar testado, na verdade, viu? Porque eu não sabia. Eu não sabia que ganhava de qualquer jeito, se não. Esse aqui é um grupo de ética, Tati. Pelo amor de Deus. Wesley, eu trabalhei num lugar que a galera colocava. Tava um líquido no olho pra ter que estar com conjuntivite, meu filho. Passar terra no olho, né? Mas não quer dizer que tá certo, Tati. Eu conheci um cara que tomava leite com sal pra ficar com pressão alta e pegar testado. Rapaz. Na época da escola, tinha aquele negócio de botar alho embaixo do sovaco pra dar febre, não tinha? Então. Caraca, mano, várias ideias boas aqui. Faltou um episódio aí de dicas para pegar atestado. Dicas para faltar do trabalho e não ser descontado. Jovens que estão ouvindo o fã do Aleisop aí, os jovens aí, não anotem isso, por favor, isso aí é errado. Tá? Porque os amigos que eu tenho da infância já estão aposentados, não sei mais. Mas os novos estão fazendo. Os novos estão pegando essa dica toda. Tem o quê? Os 40 amigos jovens? Você que tá com problema de depressão, tem que procurar o Ganso, o professor de geografia, isso que cuida de depressão. Não, vai dar risada aqui. Vou te levar ao status de planície e depois quer saber um planalto, rapaz. Uma montanha. E aí, por aí vai. Mas assim, terapia é bom, mas tem uma galera que tá usando de forma tipo, tudo é terapia. Eu falo, tô com dor de cabeça, eu acho que você devia ir fazer terapia, porque isso aí pode ser alguma coisa psicológica. Mano, eu só tô com dor de cabeça. Eu bebi pra caralho, porra. Tô bêbada, tô de ressaca. Eu caí, bati minha cabeça no canto da cama, foi isso que eu tô com dor de cabeça. E gerou um novo problema, porque antigamente as pessoas pegavam atestado para não ir trabalhar. Agora as pessoas estão tentando pegar atestado para sair de casa. Não, preciso agora. Porque o psicólogo é isso. É uma testada pra você. Não, você precisa sair agora, você precisa explanar a mente, você precisa fazer coisas fora de casa. E nada mais do que isso. É o atestado pra você sair de casa, na verdade. É isso aí. É, exatamente. Cuidado aí. Cuidado com a gourmetização da terapia. Às cuidado, vezes você só precisa dar uma peidada ali, rapaz. Porra, três horas de cu. Problema. Dá três horas de cu e resolve, às vezes. Às vezes é isso, cara. Às vezes, de cu depilado, igual o Marcos. Exato. Às vezes precisa de uma terapia aí também. E não vai da culpa o terapeuta, que isso aí é falta de ética. Não mistura as coisas, por favor. É, não mistura. Você só pode dar culpa pro técnico de informática aí que instala o Google no seu computador. Nem quando o terapeuta pensa com a educação, não dê. Ai, mostra aí pra eu ver como é. Não. Tem uma galera que tá dando aí que eu tô ligado. Se o terapeuta chegar pra você e falar assim, não, tirei pra poder. Eu tenho que avaliar o corpo inteiro e tal. Pô, doutor, eu sou esse tipo de médico mesmo que avalia o corpo inteiro, não é minha mente que você tinha avaliado. É, você não é técnico informático. Truca pra ele, fala. Você não é técnico informático, o que você quer ver meu corpo inteiro? Mente sã, corpo são. Isso, é o médico vai dar essa cara. Não, mente sã, corpo são. Então, pra mulher, no corpo também, filho. Muito bem. Olha o que a Aline Salame fala. Ó, é bom renovar as desculpas porque Covid não tá mais colando. Ela deve ter pegado 50 vezes Covid nessa quarentena. Vamos aqui, né? Uma cagação de regra aqui básica, né? É aquela. Você tá tentando cagar? Você tá tentando cagar? Na hora de cagar, tem que fazer a bengala, cara. Você tem que tentar fazer a bengala. Você tem que tentar fazer aquela peça única, sem rachadura, sem corte. Tem que tentar. Tem que tentar. Esse é o seu objetivo, não é ficar instalando o Google no celular, ficar pesquisando e o Google respondendo. Não, nem leva o celular pro banheiro. Não, você tem uma missão quando é cagar, que é fazer aquela bela bengala única, sem cortes, sem fissuras ali, aquele belo 30 centímetros, entendeu? Até eu ia pedir, Ganso, até não como cagação de regra, só um pedido de amigo aqui. Não precisa mandar foto toda vez, não. É uma regra aí. Eu só mando quando eu consigo, aí duas vezes por dia. Não é sempre, não. Mas, Ganso, é uma regra isso, Ganso? Quando você faz cocô, você olha o papel que você limpou e depois olha pra ver o que você fez? Isso é instintivo, né, Tati? Não, mas a gente tem que ver. É, a pessoa vê assim, até pra questão, pra ver se não tem sangue, né? Exatamente. E às vezes é beterraba que você pra ver se não tem esperma, ninguém te estuprou durante a noite, porque isso é uma preocupação nos dias atuais, né? Você tá no conforto do seu lar, mas você não sabe, né? Às vezes tem tanta gente na seca da quarentena pra invadir sua casa. Tem bandido que invade só pra comer cu de mendigo, rapaz. Então você olha lá. É informática, né? Então, você nunca sabe quando o Wesley Zop vai querer receber, né, pelo serviço. Então, você olha, acaba olhando ali. Você olha. Olha só, eu queria aproveitar aqui e dar umas dicas aqui. As pessoas estão clamando por umas dicas aqui. eu vou assumir o personagem da cagação de regra, porque esse nome, as pessoas ficam perguntando catedrático, esse nome é assim, pô, é porque eu sei várias coisas, então. É verdade. Quando as pessoas veem esse nome, as pessoas clamam por conhecimento. É verdade. É uma regra. E uma regra de cagação. E o conhecimento que você gosta de passar é no estilo de pederastia, né, rapaz? É uma troca de conhecimento. É uma tradução muito grega. também. Então, tipo, quando você vai cagar uma regra, você tem que lembrar o seguinte, você tem que passar uma aura de conhecimento para que as pessoas, creiam na sua cagação de regra. Você não pode só cagar a regra e... Sim. Você tem que apoiar a sua cagação de regra em alguma outra coisa. Que até algumas pessoas usam erradamente como falácia. Não, é a falácia do... Não. Você está apoiando a sua cagação de regra em alguma coisa. Os sofistas falavam muito sobre isso. Exatamente. É por isso que quando eu vou falar de videogame, quando eu vou falar de pênis, quando eu vou falar de qualquer coisa, eu uso sempre os grandes nomes, filósofos, Piaget, Foucault. Então, sou famoso por isso também. É sempre importante você ter umas duas frases de Sócrates, umas duas frases. Ah, futuro, boa. Umas duas frases. Do e hoje ali, tem, né? Um site aí, Isso, é quando você coloca isso no meio de alguma coisa, eu vou fazer, caralho, esse cara aí, puta que pariu. Eu não tenho como não acreditar nesse cara. Eu ele tem embasamento, pô. Ele tem embasamento, mesmo que seja embasamento merda. Mas a pessoa não sabe. Outro dia, eu fui, inclusive esse apelido de catedrático chegou uma vez que eu fui falar de videogame e eu utilizei o panótipo de Foucault para poder exemplificar um videogame. Eu tava assim, caralho, que é isso? Então, tipo, é uma forma de você embasar. Então, você que tá aí ouvindo, quer a sua dica, embase, leia os grandes filósofos, embase. Não precisa ler tudo, não, sabe? Pega o grande filósofo lá. Que ele tá falando é Felipe Neto e Bolsonaro, viu, gente? É, para com essa porra de ler Felipe Neto, para com essa porra de ler Estude. Leia! Isso, estude. E que aí você estuda. Assim, a melhor forma de você cagar a regra, pra você saber do que tá cagar a regra, é você aprender alguma coisa. Você caga a regra e olha essa coincidência. Tô aprendendo alguma coisa. Então você caga você fala, a regra, você aprende. É igual Schopenhauer. Mas, tipo, videogame é igual Schopenhauer falou. Mas Schopenhauer nem sabia que existia videogame, entendeu? Exato. Mas, eu até pesquisei esses dias, não tinha videogame naquela época mesmo. Eu via ele. Não tinha exatamente como o Platão disse, tá vendo? Exatamente. Mas igual uma vez eu vi uma entrevista, você falando dos pensadores, filósofos, aí vi uma entrevista com Sócrates, né? Ele falou, bora pro jogo, então, bora pro jogo. Eu acho importante usar isso aí, Wesley. Eu vi ele, final. Vai falar, vai falar sobre a melhor forma de você fazer a chuca lá, de você agradar a sua companheira ali, pô, cita lá o Vygotsky, usa uma citação que caralho, porra. Lewandowski. Bora pra joga! Mas, ó, se fizer e falar e for errado, mantenha. Não mude de ideia. Não. É assim que tem que ser, mas você tá errado. Uma mentira bem contada é uma mentira contada pra sempre, rapaz. Mantenha firme. Tá provando isso. Você conta e não mentira. Não pisque, porque o metafora não tá aí, gente. Não fica assim com o olho assim aberto. Não fica pensando. Não vira a cabeça. Isso aí, Marlos. O Marlos tem a razão de falar isso aí, até vou concordar, porque se você não dá embasamento de uma leitura socrática, uma leitura de filósofos, parece que você é só um louco gritando na rua. Não, pô. Uma vez que você está gritando e fala, como diria Foucault? E talvez todo mundo, não. Cara, ninguém nunca leu Foucault, mesmo. Ninguém nunca leu. Aí se você fala Foucault, a galera fala assim, se eu falar que você eu não leio... Foucault, o catedrático, daí todo mundo vai saber. Quem vai falar que não leu, né? É tipo o rei tá nu, né? Quem vai falar que o rei tá nu? Não, pô. E não tá Nietzsche. Nu, ele tá pulando no vizinho pra pegar a cueca, pô. A moda é Nietzsche. Fala de Nietzsche, todo mundo gosta de Nietzsche. Eu li muito Nietzsche. A pessoa gosta de Nietzsche. Nietzsche falou que é a hora de dormir. Então, pô, que interessante, maravilhoso. Hora de dormir agora. Então, olha as desculpas que a Tati faz pra não transar, né? Ai, não, agora é hora de dormir segundo o Nietzsche. O marido da... Eu tava louca pra transar, mas Nietzsche, pô. Ah, Nietzsche. Bota até um livrinho pra ele, olha. Não posso encontrar. O marido da Tati chega assim, né? Ah, trouxe aqui filósofo. O marido da Tati odeia filosofia. Ô, Bolsonaro, acaba com filosofia na escola, pelo amor de Deus. Não, foi teu marido, então. Daí... Não, o marido da Tati chega assim pra Tati. Ah, trouxe o remédio aqui da farmácia pra você de dor de cabeça. Mas não tô com dor de cabeça. Mas não é melhor a gente dormir um pouco, então? Afinal, Nietzsche falou pra dormir, né? Ela, não, mas não tô com sono. Ele, então hoje tem, filha da puta. Então é hoje. Hoje tem. Aí eu falo, vou procurar na internet aqui no meu Google. Ver com o meu ele fica vendo um anjinho segurando um leitão, tudo fofo ali. Pronto, tá vendo? Aprendo, galera. Outra coisa que eu quero cagar a regra aqui é você, cozinheiro, masterchef, qualquer coisa aí, você vai fazer um prato especial para tentar comer uma velha que não entende de informática, alguma coisa, vai fazer algum serviço culinário ali, vai usar azeitona, Azeitona sem caroço, porra! Não vai pôr azeitona com caroço nas merdas, não. Isso daí é um atraso de vida, meu. Você quebra o dente das pessoas. Pessoa é mais barato pegar sem caroço, porra. Não, porra. Depois, pra comer o negócio, uma puta burocracia pra tirar a porra do concordo, concordo. Então, ó, vai fazer uma culinária aí. Azeitona sem caroço, irmão. Pra pronto, não, não tira azeitona. Não, não é azeitona. Não tira não, tem prato. Tem pratos que precisam da azeitona. Empada. Empada tem que ter azeitona. Empada precisa. Pizza precisa. O cuscuz precisa. Paulista. Cuscuz paulista. Não. E às vezes você precisa colocar azeitona pra ter a desculpa. Porque você bebeu pra caramba, come aquela empada e fala, ah, foi azeitona. Ah. O problema do cuscuz paulista é que às vezes a azeitona volta, né? Não sei como ah, cuscuz carioca. Cuscuz carioca é diferente. O que falta é o milho. Ah, eu não sou da briga do cuscuz. Eu como todos os cuscuz que me oferecerem. Mas pode ser nordestino, paulista. Eu não tenho preconceito contra cuscuz. Eu meto cuscuz a boca, rapaz. Eu gosto daquele furado, rapaz. Eu não tenho preconceito, não. Mas bom, vamos aí. Para o próximo bloco aí, semelhante a um cuscuz. Nath perguntou aqui, como faz uma mãe com um bebê pequeno? E síndrome do intestino irritável. Nath, a questão é você tentar. A questão é o objetivo. Tentar fazer a bengala. Às vezes a gente não consegue. Muitas vezes na vida a gente não consegue. Aí... Talvez nunca vai conseguir. Talvez a gente nunca alcance os objetivos. Talvez eles estejam naquele horizonte utópico. Mas a gente não pode parar de tentar. Essa é a verdade, tá? Diferente de Paulo P aqui, que falou azeitona, não. Vai se fuder, Paulo P, rapaz. Aqui a gente começa. Tira azeitona, então, caralho. Vai se fuder. Ô, Graça, eu queria falar aqui pra é Carol o nome dela que falou agora aí? Qual o nome Nath. Dela? A Nath. Nath. Eu queria falar com a Nath pra você ver que todos os filósofos sempre têm uma frase correta pro momento certo. Então, a frase do Nietzsche pra esse momento agora, eu tenho uma frase pra você, que é assim, a vida fica cada vez mais dura perto do topo. Então, quando você vai fazer... A cabeçota é mais dura também, irmão. É mais dura. A primeira... Porque tu faz força pra sair. A primeira é que se você conseguir sair ela sem desgrudar do topo, você consegue fazer. Então, lembra, a vida é sempre mais dura quando chega perto do topo. Então, é a frase do Nietzsche pra você, pra sua vida aí, pro teu problema. Agora entendi que você é catedrático, viu, Gelson? Agora entendi tudo. Foi muito bem. Tá vendo? Ele é bom em encaixar frases, assim. Ele é bom. O cara é bom. Mais Wesley Zop, aí o nosso último bloco. O que você trouxe de cagação de regra? Eu trouxe uma cagação de regra aqui que não deve estar acontecendo agora, graças à quarentena, a não ser que seja rolês clandestinos, que eu acredito que ninguém aqui está fazendo, nem alguém que está participando e nem quem está escutando também. Então, certo. Não deve estar acontecendo. Que é quando você vai fazer um evento, um social na casa de alguém e cada um leva alguma coisa, leva alguma coisa para comer ou pede alguma coisa para comer lá, cada evento um leva. Evento de judeu, evento de judeu. Olha o retorno dos homens, o retorno. Então, daí... Você tá lá, você tá no evento, daí na hora que acaba, a pessoa quer levar embora o que sobrou daquilo que ela levou. Ah, filho, não, pra mim. Foi direto pra mim. Daí. Cara, se você não levou um tonel de pinga pra tomar lá, você tem que deixar. Não, mesmo que levar se embora. Levou, mesmo não, o se tonel. Levou. Mas o tonel, não, deixa eu explicar. Não. Então, deixa a pinga lá, mas o tonel, você tem que levar embora. Você pode levar embora assadeiras vazias, exato. Potes vazios, tonéis vazios. Fica lá, filha da puta. Não, o consumível... Sobrou aquele pouquinho de refrigerante que eu trouxe, você pode me dar que eu vou levar pra minha filha em casa. Não, porra. Vai levar pra filha. Sobrou duas paçoquinhas ali, eu posso levar o que eu trouxe? Não pode levar. Você levou na... Ah, mas ninguém comeu o cuscuz que eu trouxe. as cosquinhas carioca. Mas aí tá errado. Não, aí tem que mudar. Se você leva um bolo e ninguém comeu, você tem que levar pra casa, porque ninguém gostou. Não. Tem que deixar. Leva, a pessoa vai jogar no lixo, mas você não leva embora. Mas você não leva embora. O cachorro vai comer a comida, mas você não vai levar embora. O cachorro vai comer, vai morrer cagando, mas você não leva embora. Cara. Morrer cagando, mas tentando fazer a bengala corretamente. Até cachorro tem ébito. Aí a gente vai deixar aqui pra ele não fazer, ó, gente. Então, perceba que eu concordo aí com as lesópolis. Não leva embora os consumíveis, pô. Não. Ah, mas eu levei escargot. Então, você que quis levar, pô. E dica aí, se você for na casa do pô de swing, leve pra mulher também, deixa ela lá também, aproveita. Se ninguém comer. São consumíveis. Então leva. Será que foi isso que aconteceu? Será que foi isso que aconteceu, Marlon? Ninguém quis não a mulher sei, do cara, cara lá e ela sei, falou, falou sei, com você? Nunca saberei. Se você vai pra casa... Comeu, pergunta no Google que ele responde. Agora, se o dono da casa falar, gente, eu não bebo, quer levar embora isso aqui? É o dono que tá dando de presente, não é você que tá falando. Aí é diferente. É igual levar bolo de aniversário quando o aniversariante oferece. Mas não pode levar saco nem vasilha pra festa, porque não, aí é feio. Pô. Aí é feio. E outra, chega com saquinho, fala, minha mãe que pediu. O dono da casa fala, ó, leva no Tupperware, leva esse bolo. Você sabe que você não pode devolver o Tupperware vazio, né? Ou seja, uma vez que te emprestaram o Tupperware cheio, ele volta cheio. Você, na hora que você devolver, fala, ó, coloquei um doce que eu fiz aí também, põe junto. Você não pode devolver o Tupperware vazio. Coloquei um monte de azeitona sem caroço. Coloquei só o caroço da azeitona pra você chupar. Imagina isso. O Wesley devolvendo as latas dele, meu Deus. Eu devolvo cheia a lata. Aqui a lata de ninho pra você, mas olha que eu tô devolvendo pra você. Devolvo toda a lata cheia. Não, mas é mais esse negócio meio assim, eu já fui. Eu quando era garoto, eu ia nas festinhas, e você, pô, aí vem, pegava um docinho, botava no bolso, tal, não sei o quê, invadia a cozinha lá, pegava. Aí uma vez eu peguei uma. Eu invadi a cozinha, aí eu peguei uma lata de leite condensado, cara. Aí eu falei, pô, mas você ia clandestino na festa? Você não era convidado na festa, não, cara? O vizinho que ele pega com essa. Mas que filha da puta, ele ia pra roubar. Leite condensado? Caramba. Não, mas é muita cara de pau, Romão. Cadê o pai da varita? Tem que aparecer. Sai com 3 disjuntores da casa. Nossa, peguei e roubei o... A única coisa que eu tinha pra pegar era um filtro de barro. Cara, que porra é essa? Que o jovem criolinho era sempre difícil convidar pras festas. A gente ia lá e pra não perder. Mas lógico! É ladrão, filha da puta! Saia ele com saco de arroz, saco de feijão. A única pessoa que convidou defendeu. Não, o criolinho não rouba as coisas, não. Vocês estão com preconceito. Ele não rouba, não. Daí convidou. E o filho da puta passou a mão no leite condensado. Tava na cozinha, eu falei assim, tadinho, deixa ele entrar. Cara, tinha bolo, tinha tanta coisa. Ela que com leite condensado. O criolinho nunca viu leite condensado, deixa ele entrar. Mas o bolo você botava na mão, o bolo você já ia receber na festa. Mas é porque é lógico, é uma festa. Ele queria levar vantagens, entendeu? Era vantagem. Leva pra cá. Cara, eu queria tanto que você tivesse roubado a casa do Zavanin, bicho. O pai do Zavanin passava rola nos filhos não tomar o leite condensado. Eu queria que você pegasse de lá. Mas tá, você roubou um leite condensado, e aí? Mas é essa história? Você é só um ladrão? Calma. Aí eu levei, eu fui pra casa pra comer aquele biscoito maisena com leite condensado, né? Caraca, velho, colocou no bolso, negócio grandão. Não é coisa que tem, com... É, todo mundo já achando que era a rola dele, aquela bela lata. Ninguém ia pensar. Bota na calça, ninguém percebe nada. Olha, o moleque tá feliz de ter vindo na festa. É, nossa. O bicho tem duas rolas, mas é negro. Negro deve ter duas rolas, ninguém sabe. Aí eu fui pra casa, aí fui, botei um preguinho assim, porque eu chegasse em casa com esse negócio, minha mãe brigava, né? Não, que isso, que absurdo. Ainda bem, eu achei que ela ia gostar. Eu ia falar, opa, chegou. Que isso, só trouxe uma lata, filha da puta. Puta bolsão, cabia pelo menos um saco de arroz aí. Aí eu fiz um preguinho, furei a lata, falei, porra, se chegar em casa eu vou vou beber um pouquinho aqui antes de chegar em casa, mas depois de chegar em casa eu escondo pra botar no biscoito. Aí eu comecei a puxar de condensado, só que tava tão gostoso, cara. Já aprendendo as técnicas de chupar, né? Aí tu já tava ali, tu já fazia lata aquele, inteira aquele na boca. Treinando os movimentos. Aí... Bate a lata na cara. Vai, vai, joga ali. In my face, in my face. Aí, tipo, aí daqui a pouco o buraquinho entupiu, cara. Eu puxei, entupiu. Porra, a lata tá cheia. Me puxar. Aí, bicho, eu dei um puxadão, aí bem um puxadão, viu uma barata. Viu uma barata. Ai, que nojo. Porra! Caraca, mas como? Porra fora, eu fiquei puto, cara. Eu nunca mais peguei. Caraca, nunca mais fui em festinha e peguei nada. Mas, porra! Puta, fiquei até. Puta mal-estar aqui, né? Mas como que essa barata tava lá dentro, porra? Mas tava aberta a lata? Oi? Tava aberta? Não, eu não sei. Não, tava cara... com furo só, tava aberta. Não, eu não sei. Tava, não, assim, tava às vezes tinha um furo e ele não tinha visto. Deve ter colocado. Pô, cara, o nego acha rato dentro do negócio de Coca-Cola, pô. Não vai achar barato. Veio da barata. Rato, rapaz. Que ninguém nunca barato. Chupou um rato. Eu sei que na latinha, aí eu fiz um furo, aí eu puxei, porra, porra, e veio só a cabeça da filha da puta, né? Ah, não, bicho. Caraca. Eu a cabeça numa barata, falei, filha da puta. Mas imagina ela... a família. Oi! Oi, criolinho! Olá! Olá! Ladrãozinho! Eu sou a você barata tá da consciência! Você não deve roubar um amiguinho, o único amiguinho que te convida pra festa de aniversário! Era o um grilo falante! Era o grilo falante do Pinóquio. Só que o Marlos não ouviu isso. Ele só tava... Filha da puta! Coisa nojenta! Filha da puta! Marlo, você tá no lugar do negão. Não precisa mentir, Marlo. Cara, porra! Nossa, que nojeira! Ela tava viva? Eu sei que... Ah, sei lá se tava viva, porra. É porque dizem que barata o bicho vive aí um tempão. Ah, bicho, dentro do leite condensado. E outra, é... Tinha alimento ali pra ela. É. Cocaína. Nunca por mais. Por tava pesado, né, Ganso? Porque a barata tava gordona comendo. Ou se não, foi a dona da festa puramente racista, né? Falou, ah, é, esse... que esse neguinho vai roubar aqui? Vai roubar o branco. Não duvido, cara, não duvido. Vai cara, embora, então é isso aí, cara. Olha só, bicho, o castigo vem. Se você vai na festinha, levar coisa pra casa, escondido, o castigo vem. É, exato. Mas é você que faz isso, bicho. Nossa, eu nunca então você chupou a cabeçota de uma barata. Até que quando uma pessoa rouba, outra coisa, ou furta, no caso aí, fala assim, ah, o castigo vem, né? Isso daí não vai sair, isso daí vai sair caro. Por aí ele saiu até bem barata, né? Ele tá impossível hoje! O problema é o negão. É o negão que atrapalha o Wesley. Ah, é verdade. O negão entra na mente dele falando da mãe dele, o bicho trava o cérebro, não consegue. O Marlos é um boa escada aí. Rapaz. Fica aí, Marlos. Tô achando que essa configuração do Churume aqui tá melhor. Vou tirar a Tati, né? Que não consegue se conectar direito, mas tudo bem. E ela é no DQC também, né? Não dá vou trazer o Dedé Santana, acho que vai ser melhor. Agora que eu fiquei sabendo que ele tá trabalhando no estacionamento, rapaz. Ele grava Churume fácil. Latino-americana. não sei se é em Americana, tá? Tomara que seja pro bem dele aí, melhor cidade do Brasil. Tati, o que mais você trouxe aí de cagação de regra, a última rodada de cagação de regra? Então, eu tenho uma regra, é o seguinte, vai parecer chato para algumas pessoas, mas eu acho que é o básico. Se você não consegue ficar de pé no ônibus, não sai em horário de pico. Independente se você é gordo, velho, rápido, se não consegue, sai no horário diferente. É verdade, não, mas, não, isso não é chato, isso daí é a lei da sobrevivência. Eu não me garanto fisicamente, eu não vou no meio da savana, tá ligado? Eu não sou um bom corredor, eu não sou um bom subidor de árvore, eu não sou forte. Então não vou pra savana, bicho. Não vai entendeu? Conseguir sair nadando. Exato. Então eu sei o meu lugar, não vou no meio da savana. Agora o cara não consegue ficar em pé no ônibus e vai sair no horário de pico? Pô, não tá pronto pra não, sobreviver. Vai ser pisoteado. E além disso, fica de pé ali. Ai, ninguém dá lugar pro velho. Ninguém dá lugar pro gordo. Ai. Sobreviva, filho. Sobreviva. Ninguém deu lugar pra mim também. Eu conquistei esse lugar. Não teve um loteamento, não teve uma reforma agrária dos lugares de ônibus. Não. O ônibus começa a funcionar, começa a rodar 4:30 da manhã. Vai mais cedo, porra. Exato. Não, vai na hora do pico pra jogar dominó, não, bicho. Você não pode ficar em pé, vai mais cedo, bicho. Vai 2 horas da tarde. Jogar truco na mão, aquela carteadozinho ali, clássico, do trem, da central ali. Dou uma dica pros velhos aí. Façam amizade com os jovens pra rejuvenescer a gente, pô. Que isso, pô? Não, Zó, porque se ele fizesse amizade com o velho, eles iam jogar na praça do bairro dele. Mas como é com um jovem, vai pro bairro distante. E outra. Velho e jovem são inimigos mortais do ônibus, Wesley Zop. São duas salas, são duas classes sociais que não se brigam. Primeiro, rapaz, porque o velho não paga. O velho não paga, rapaz. E se existe alguma coisa que deixa o brasileiro puto, é alguém que não paga por alguma coisa. Por alguma coisa. O brasileiro quer que todo mundo pague. Ele não quer que ninguém pague. Ele quer que todo mundo pague, entendeu? Que ele paga, né? Exato. Vídeo SUS aí, que nego não paga nada. Não paga? Como assim? Não, vamos pagar o SUS aí. Exato. Ele não quer falar, não seria melhor ninguém pagar? Ninguém pagar, não. Todo mundo tem que pagar. Entendeu? Então é isso. Então são duas classes aí contraditórias. Não tem como ter amizade entre velho e jovem. Mas uma vez que tem amizade. Uma vez que tiver amizade, você tá forçando uma. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o velho, ele não paga, só que ele não passa a catraca. Ele fica lá no pequeno alchivitz de velhos do ônibus ali. Aquele ele fica ali na frente. Daí os jovens vão ficar lá no fundão zoando. E o velho lá da frente, assim, igual eu! Ai, nossa! Tamo junto! Eu também faço essa zoeira, gente. Vi um meme assim. Vi um meme assim, gente. Um meme. Eu vi um meme na internet assim. Olha como é que são culturas diferentes. Assim, vocês em São Paulo, eu acredito que vocês estejam visualizando mais a questão do ônibus. Aqui no Rio de Janeiro, eu já visualizo mais a questão do trem, que é o lugar, que é o melhor meio de transporte, o meio de transporte mais igualitário. E outra. Ele foi aí mostrado ao mundo naquele maravilhoso filme Central do Brasil, que tinha trem. Exatamente, tinha trem. Tinha a gostosa da Fernanda Montenegro. E ela ficava sentadinha no lugar dela. Ela sabia dela, ela só pegava. Mas fez amizade com o jovem. Trem é o lugar mais democrático que você tem no Brasil, porque se no ônibus você tem um assento de velho, o velho pode sentar, no trem ninguém senta. Então, nem velho, nem novo. É democrático, cara. Ninguém senta. E no horário de pico, eu sempre fui um cara muito preguiçoso. Eu estudei minha vida inteira para sustentar minha preguiça. Então, apesar de eu ser militar, eu detesto acordar cedo. Aí, quando eu acordava cedo para ir pro quartel, acabava de entrar no quartel, era soldado. Aí, tinha que pegar o trem. Então, eu já ia no pior horário, que era o horário de pico, que para mim era melhor. Por quê? Porque você já vai na osmose ali, cara. Você vai lotado, aí você já vai se... É tão apertado que você não precisa ter aquela força. Você solta o corpo, né? Você já tá se escorando, você já fica dormindo. Aí você liga o piloto automático, porque, tipo, quando eu era a porra do trem, mesmo que você não queira entrar, você vai entrar no trem. É um estupro social ali. Exato. Você só se desliga e deixa acontecer ali. Exato. Entendeu? Torce pra acabar logo e, porra, o negócio acontece. E uma vez que você deixa acontecer, não é estupro mais. Você sabe que se reagir é pior, então acontece. Você tem que reagir também, né, gente? No final, você só é largado no canto da estação. E aí, pronto. Você abre o olho da estação, opa, vou seguir meu caminho agora pro trabalho. Você é estuprado de outra forma agora. Eu tô no trem, tu tá apertadinho lá, tu não precisa fazer esforço, cara. Tá, é como se você estivesse sentado. Você tá só, larga o corpo ali e você tá o tempo todo. Sei bem do que você tá falando. É isso mesmo. É isso mesmo. É pra você que é alto, cara. É bom, Malo. Pra quem não tá vindo, não. E o trem no Rio de Janeiro é tão lotado que se você tirar o pé, você não consegue mais botar ele de volta. Porque já ocupou. Aí tu faz assim, tu tira os dois pés. Aí tu fica flutuando ali só no... Você pula e vai no ar aqui, ó. E outra coisa, né? Tem tão pouco trem no Rio de Janeiro que os caras faz questão de pegar o trem que ele nem pegaria, porque ele quer andar de trem. Quem não quer andar de trem? Então ele vai lá e só pega o trem. Exato. Então vai pegar um trem pra puta que pariu pra pegar pra lá, pegar pra cá, pegar pra cá. Tá vendo? Como que é importante ter velho no lugar, porque se tira o velho do trem, diminui a densidade e você não consegue ficar escorado. Exatamente, não consegue ficar escorado. Exatamente. Não, mas não dá pra escorar num velho também. Não. Se você escorar num velho, quebra a bacia dele. Não dá. Não é confiável, velho. Mas, Marlos, não mude de assunto, cague a sua última regra aqui. Ah, eu vou cagar uma regra aqui, que é uma coisa que todo mundo pergunta, todo mundo tem dúvida, tem muitas piadas em relação a isso, mas é uma verdade, ao contrário do que a Tati acha aí, que eu fico criando na imaginação umas histórias aí. Existe uma coisa que é o pole dance lá no Corpo de Bombeiros, existe o pole dance. O que seria o pole dance? Aquele mastro que você desce. Ah, ele é liso. É liso e uma delícia. Quando você bota um óleozinho ali, você desce tranquilo. Mas bota óleo, a pessoa desce como uma pedra. Não, mas não consegue nem segurar. Uou, mas por isso, cai. Já desço embalsamado pra ficar mais fácil. Não, Malo, por que não coloca o escorregador em vez de colocar aquele pau lá no coisa do bombeiro? Porque não tem escorregado. Faz muito mais sentido, velho. Não, pera, realmente, mas Marlos, o escorregador não é sensual, tá? Pensa você descendo aqui, ó a sensualidade. É que o bombeiro não é velho, por isso que Zop não passou. E eu acho que o escorregador não dá pra fazer pelado. Escorregador pelado, que queima a nádega. A sunga, ela vai entrando no rego, cara. Não dá. Agora parece que sunga, tá? Então todo quartel tem o seu postezinho lá que você desce, sim, existe isso mesmo, não é fake news. Então, tipo, cagando minha regra aqui, assim, o dia a dia do bombeiro, cada dia é um dia diferente, cara. Então, tipo, muita gente fala assim, pô, mas... mas acho que de toda a profissão, cada dia é diferente. Não, mas... O professor foi você testar a máquina do tempo, não. Não, na verdade. Na verdade, pro assalariado, tem muitas profissões que são repetitivas. O cara tá lá só, tipo, fazendo aquele movimento mecânico ali, tá ali. O bombeiro, cada dia, você nunca sabe pra encontrar. Uma então, velha, isso é uma grande... jovem. Um gato numa árvore. Ô, Marlos! Uma ex-incendiária. Hoje em dia quase não tem fogo, né? Assim, pra combater. Esse é o detalhe. Quando tem fogo, os bombeiros nem sabem o que fazer. Deixa o negócio queimar até o fim. O Museu do Rio de Janeiro lá, os caras falam: deixa queimar, eu não sei o que fazer. Papel queima. O Pantanal tá aí pra provar, né? Acabou tudo. É tudo coisa comunista, tudo isso já queimar essa porra. Então, é tudo, não existe. Então, tipo, inclusive, assim, tem até uma piada no nosso grupo lá do Play Select. Mas peraí, a gente vai entender a piada, porque às vezes é piada de bombeiro. A gente não vai entender. Não. Eu não fiz o curso. Não, é. É uma piada que, tipo assim, toda vez que tem um grande desastre, eu recebo no meu WhatsApp, assim, pô, ei, cara, você tá aí no desastre? Assim, eu nunca tô. Na verdade, isso é um grande desastre. Então, eu cheguei à conclusão de que os dias que eu estou de serviço no Rio de Janeiro é o dia que o Rio de Janeiro está mais seguro. Então, por isso que o pessoal fica fazendo você fazer turno atrás de turno. Rapaz. Imagine se não tivesse seguro o Rio de Janeiro, hein, Malos? Como seria? Então, essa é a cagação de regra. O Rio de Janeiro é seguro quando o Marlos está em serviço. Esse é seu slogan para vereador do Rio de Janeiro, hein? Você está se candidatando? Rio de Janeiro é mais seguro com o Marlos no comando, é isso? Essa é a cagação. Literalmente, com o Marlos no comando, fica mais seguro. Porque sempre, então, gente, parem de. Assim, quando sempre contei algum. ironicamente, o único evento que quando que o único incêndio que teve esse ano de 2020 que realmente eu estava presente foi um incêndio. Foi naquela fábrica de leite condensado, né? Não, fogo. O cara tentou se vingar pondo fogo na fábrica. Ele tava presente como piromaníaco, cara. Foi ele que tocou. Cheguei primeiro, galera. Cheguei primeiro. Eu não cheguei rapidinho. Eu vi no Google que tinha um incêndio, vi rapidinho. Eu vi no Google aqui no Facebook. Eu vi no Facebook. Na verdade, foi quando a 4x4 conheci da casa de burlesco aqui do Janeiro, foi o gol fogo, eu tava presente nesse dia. Eu falei, porra, justamente nesse dia tu tá presente, tu realmente tá presente nesse dia. Na melhor ainda pra sua propaganda política, rapaz. Eu só deixo pegar fogo quando é contra a moral cristã do Rio de Janeiro. Esse é meu vereador, rapaz. Minha plataforma. Bom de Marlos, o Marlon Negão, vai ser Marlon Negão. Marlon Dossinha, pelo patriota, vai se candidatar. Pelo patriota, com a roupa de bombeiro. Inclusive, eu tive participação no seguro da casa de show lá, assim, tive? Talvez, mas é importante. Diga uma coisa, você que é um cara aí conhecido, Cabo Daciolo, fazia parte do seu círculo ali? Cara, na época eu conheci. Inclusive, eu tava no dia lá e tal. Pô, troquei ideia várias vezes com ele. Só que eu troquei ideia com ele antes dele pirar essa porra louca aí. Ele era normal, aparentemente. Ele era normal. Ele ficou anormal quando ele virou candidato à presidência, é isso que você tá falando? Não, cara, ele já... Olha não, a denúncia. Não, não é denúncia não. Gente boníssima, cara. É muito ele não chegava falando, bom dia, glória! Glória a Deus! Falava, bom dia, chegava? De uma maneira normal, assim. Normalíssimo, né? Glória a Deus! Esse negrão é gostoso, glória a Deus, que bela rola saborosa, glória a Deus! E rola doce feito leite condensado, glória a Deus! Esse fogo está pegando, glória a Deus! Queima, Senhor, queima esse homossexualismo dentro de mim, Senhor, glória! E o Marlon, nossa, como ele é normal! Acho que esse cara é normal. Imagine o restante do corpo de bombeiro como não é. Não, eu, Marlon, ali, todo mundo fala isso perto de bombeiro, é normal. Não, inclusive, na época da eleição, o Minuto de Silêncio estava fazendo entrevistas lá com os candidatos e tal. Eu liguei pro Daciolo e falei, pô, cara, quer fazer entrevista aqui? Não, tá, não sei o quê. Aí até iria. Aí ele falou assim, ah, não vou, porque ele ficou sabendo que o Caco era da Globo. Eu assim, Globo? Não, Globo lixo, não vou. Não vou. Caraca. Chorume, você pro Chorume, mano. Chama ele pro Chorume. Filha da puta. Imagina ele aqui falando pro Zop. Zop, você é técnico de informática? Glória. Glória a Deus. Então ele era aparentemente normal. Ou o Marlos é muito inocente. O Marlos é louco, né? Esse cara aqui enfiando Não, mas aqui é normal hoje em dia esse negócio. Sim, né, cara? Esse cara aqui com a Bíblia no toba imitando um pavão, puramente normal. Normal. Quem nunca? O cara tá descendo ali um negocinho ali de roupa de pavão, o quê? Vocês não viram o Celso Louquinho que faz aqui, rapaz? Bombeiro há 30 anos. O cara pega o atestado todo dia. Mas eu ainda acho que era a plataforma dele fazer isso mesmo, cara. Ela ficava bem radical aí. Tanto que hoje aí, então, o que que tá prevalecendo mais aí? É a moral judaica cristã aí. Exato. Contra a melhor cena dele foi os ele detentores do poder do leite condensado contra os pobres que tem que se aventurar. Até quando? Inclusive, quem for patrocinador de leite condensado aí, quiser fazer uma propaganda aí. Não tem ou para de venenos para barata, aí o Raid. Que você ia falar, que fazem Tati? Festa, pessoas que fazem festa pode fazer usar como propaganda o Marlon, assim, ó, para evitar o roubo em suas festas, contraste, nós temos segurança. Não, eu era uma criança inocente, eu estava pegando para comer. Imagina se fosse culpado, hein, Marlon? Pegando para comer, Deus perdoa. Ou não? Perdoa. É, roubou pra comer não é roubar, já diria meu pai. Exato. Boa ideia, vou ali no São Vicente agora fazer umas comprinhas sem dinheiro. Mas não pode ser pego também, tá? É, porra. Porque se daí ninguém vai saber que é pra comer que você tá roubando, né? Vai achar que é só sem vergonhice. É, outra, pegar um o cara só. Que tá roubando pra comer, ele não pode se dar o luxo de ser pego, entendeu? Ele só tem aquela chance. Né? É, então, o cara não pode. Então tem que ser o roubo da vida dele. Agora, aí, pra encerrar este episódio, essa cagação de regras. Você sabe o que é isso aqui, né, cara? Essa bela passeata de cagantes de regra aqui. Orientação pra vida, é isso que a gente exato, deu. É que café é tudo igual, não importa o que vocês digam, o que vocês falem, o que vocês bebam. Até aquela pessoa, ai, porque esse café aqui veio das fezes de bombeiros do Rio de Janeiro. Ai, esse café aqui é fulano, esse café aqui é ciclano. Ah, café é tudo igual, rapaz, tudo aquele gosto lá que ninguém sabe simplificar o que é. Falou café, tudo igual. Foi uma xícara pra mim aí, vai. Ah, mas tem açúcar, tem leite. Ah, tá, doce, vai. Tudo igual, não importa. Ai, mas olha esse açúcar aqui. Olha açúcar. A tonalidade, olha a cor, olha o pai. Esse daqui é da cafeteira tal. Esse daqui, veja quantas cápsulas, não sei o que. Ah, é tudo igual, rapaz. Põe logo aí. Né? Põe a minha xícara aí, cala a boca. É a mesma coisa. Ah, esse é fraco, esse é fraco. É tudo igual. É longo, é porra. Qual a marca? É, não. Qual a marca? Qual a é marca tudo, café? É tudo igual, é, não importa. Ah, é? Não. Tudo não. É a mesma merda. Ninguém vai saber a diferença se não vê a embalagem. Mas tem sommelier de café, viu, Zó? Tem um sommelier. Baristas, não, tem os baristas. É, tem os sommelier de café, porque ele vai ser sommelier porque ele viu a embalagem. Aí tem aqueles coraçãozinho que coloca no café, que puxa seu negocinho, fica os corações na. O cara escreve seu nome. Para. Chocolate em volta, mano, não precisa de nada disso, mano. Não, eu já fui trapaceado por baristas aí, achando que eu ia comer de graça e tive que pagar. Tá errado. Ladrões. O Malo já ficou olhando assim, caramba, onde é? Vamos lá. Mas então é isso, meus queridos, café é tudo igual, tá? Essa é a cagação de regra. E chegamos ao fim desse que foi o melhor episódio do ano do Chorume, porque não teve Gabriel Asmar nem Anderson Negão. Ah, rapaz, o conteúdo em si não importa, só a falta de presença deles já contribui aqui pra ser o melhor episódio do ano. E eu só vi porque o Ganso não queria careca, viu? Só por isso, porque senão ele Representantes à altura, eu com a personalidade de cor aqui, representando o Negão, o exato. Gabriel Asmar, a Tati representando a personalidade feminina, que é o Gabriel Asmar. É verdade. Muito bem, Tati quebra-barraco aí, nossa querida Tati ouvinte aí. Abandonou seu podcast cristão lá de Jesus? Te expulsaram? Me expulsaram. Acabou o cristianismo? Às vezes acabou o cristianismo, não tô nem sabendo ainda. É, não acabou não, porque o Bolsonaro tá querendo ressuscitar aí, tá bem forte isso aí. Ah, muito bem. Então morreu, se ele quer ressuscitar. Então tá certo, o cristianismo tem que morrer pra ressuscitar, então tá certo. Tá na lógica. O Emerson comprou meu passe aí, ele falou que me pagaria, mas até agora nada, né? Eu tô desanimei um pouquinho com o Emerson, a Cristiane, né, o casal lá do DQC. Eles lideram lá como uns fortes, são maravilhosos, mas faltam umas coisinhas aí que eles falaram que querem convidar o Negão agora, não sei porquê. Também não sabia. Negão nem aparece no programa dele, que ele é participante, imagina daqui. Ah, ele tem um programa agora? É, o Blackcast. Faz um programa, como é que é? É, o Blackcast, que ninguém mais lembra, mas existiu uma época. Ele tava rodando ainda. Mas faz a propaganda do DQC, faz direito aí, quem sabe. É, vamos lá. Então, eu tô no DQC, desculpa qualquer coisa, do Emerson, né, como host. Aí o Emerson deu um piripaque, aí ele foi fazer terapia uns dias, e agora ele voltou. Disse que ia voltar segunda-feira, eu acho que ele ouviu o Marlon falando da terapia, ele falou, pelo visto tem que voltar. É linguajar técnico, piripaque é linguajar técnico. É uma coisa mais técnica. Acabou a desculpa do Emerson pra ele ficar do Covid, né, que não tem mais, a gente deu aqui essa cagação de regra, eu acho que ajudou. Exato. Obrigado, ainda bem que Marlon passou esse negócio de Covid, viu? É. Ah, amém, viu? Isso é Deus. Mas como que faz lá? Eu procuro desculpa qualquer coisa ou DQC. Qualquer coisa ou DQC. Procura no Twitter. Eu sempre erro, Emerson, desculpa. Arroba, desculpa, acho que... Ah, eu não sei. No Twitter você procura desculpa qualquer coisa que você vai achar. Se você não achar, me procura, Tatiana Vidal, que eu vou marcar lá, Emerson. E aí você acha ele. E nas plataformas, todas as plataformas, porque o Emerson ainda não se vendeu ao Spotify, infelizmente, pra gente. Tô esperando ele se vender. Não, mas é que pra se vender, alguém tem que querer comprar, né? É o princípio básico aí. O Marlos explicou isso lá no Swing. É, arroba desculpa DQC, ele é o Emerson, é marketing. Então aí, no caso, é como se o Marlos quisesse mostrar o Pires, mas ninguém quisesse ver, entendeu? Exatamente. Ao contrário. Não, ele falou que o Spotify ligou pra ele, tá conversando, mas até agora nada, já tem 6 meses que ele falou Spotify, isso. Spotify, né? É a cinta eletrônica do Spotify, tá conversando até hoje, ele tá lá na linha até hoje esperando. Até que ele tá animado aí, vamos ver. Não, se é que ele acha que o Spotify é o Facebook, né? Ele tá digitando lá, o pessoal respondendo. Ele já mandou foto dele com o Negão, foto sozinho, foto com a Cristiane, foto com... Ele tá tentando. Tá tentando, agora ele é consegue. Isso aí. É isso aí, é igual a bengala de cocô, tem que tentar. O Russo aqui mandou uma mensagem diretamente pro Marlos falando, pra gravar com o Play Select não tem tempo, né? Bonito, né, Marlos? E elogiando no fim aí. O ferro do Russo, que eu furei a gravação de ontem ou semana passada, nem sei, mas... Ai, ai, foi mal, gente, foi mal aí. Tô aqui visitando um podcast do Zé. Não deve nada pra ele. Não, quem não desmarca? Quem não desmarca seu podcast pra gravar de outros? Mas eu vou reclamar. É que o pessoal falou lá um tempão que, porra, tinha uns jogos pra chegar na semana passada. Chegou aí o porra do Watch Dogs novo aí, mandaram o key, mas não mandaram a minha key. Porra, não mandaram meu código. Então, essa porra e outra, cara, falando que é mó bosta esse jogo, já desanima também. Ah, mas de graça, velho. Olha, Emerson, se liga aí, Emerson, coisa de graça pra gente pegar também. Fala com o Marlon aí, conversa com ele. Ficar fala falando sobre coisas que a gente não ganha nada, tá difícil. Fala com aí, o Russo, porque com o do Marlos não tá chegando. Marlos, fora aí a discussão que vocês estão tendo aí ao vivo entre chat e vocês do Player Select, pelo jeito já vai acabar. Já vai acabar. Fora também isso, mas faz aí. Se não acabar, né? Aí o jabazinho do Player Select também. Não que precise, né? É o maior podcast de jogos da atualidade, né? E talvez o único. Talvez o único que tenha sobrevivido. Que não é o único que eu conheço. Não. Não, o único que interessa, né, Marlos? Jogador caído, jogador ali que não tem contratinho com produtora de game vagabundo, não. Fala a verdade. Porque tem os caras lá que recebem jogo lá pra falar, os caras são obrigados a falar bem do jogo. E essa é uma coisa meio merda, que queima a gente pra caramba. Porque, tipo assim, a gente recebe jogo, a gente avisa, ó, a gente vai, ó, não tô obrigado a falar bem, não. E muitas vezes a gente sacaneia pra caramba. Então, o nosso podcast é um pouco diferente pra gente. Sacaneia os jogos que a gente recebe também. Então, é a verdade. O cara é verdade, que manda o jogo pra lá, cara. Ô, gente, eu quero sacanear muito empresas de sofá e de geladeira também. Pô, tem um sofá. Mande pra tarde. Se quiser, eu mando pra você. É só... Vamos mandar a caçamba do Zop. Vou mandar a caçamba do Zop. Eu adoro um pouco recheado, mas talvez. Eu quero um mob só, meu filho. Se você mandar pra mim, tá ótimo. O Lobisomem Rende, você mandou dinheiro pra poder... Pô, cara, Lobisomem, podia ter mandado esses R$5 pra mim. Em vez de mandar pra ele. R$5, rapaz. $5 canadenses, cara. Marlos esteve no episódio dessa semana do Lobisomem Hipster. Toma o jabá aí, rapaz. Mas já saiu? Já saiu o episódio ou você gravou? Já saiu. Porque eu gravei com o Lobisomem Hipster lá, mas até agora não vi no ar, né? Então, é, porque saiu. Ah, mas acho que eles têm uma peneira lá, né? Ah, tá. Saiu bom, meu. Ele não falou que você ia sair, ele falou que ia gravar só, Ganso. Você melhor aí, melhor aí. A animação, o design gráfico do episódio lá, quem fez a animação, fizeram uma caricatura minha, muito bonita. Ah, se descendo no pau lá, né? Descendo no pau, que é uma coisa que o bombeiro faz, descendo no pau, né? Sim, eu achei que era o Denzel Washington, rapaz. Desculpa. Caraca, a briga tá séria. No chat com o Malo de Russo, meu Deus, eu tô preocupada. Ó, Russo, vamos continuar aqui, que isso dá ibope, apesar de o pessoal tá indo embora. Ele falou, mais um podcast que você foi e não gravou com a gente, vão ter que cortar 5 centímetros do seu peru, vai ficar só com 70 centímetros. Cara, é verdade. Que ameaça. E aí vai ter que falar que é judeu também. Eu vou ter que falar que é judeu. Então, gente, ouçam lá, calma que eu vou fazer o propaganda aqui, ouçam lá o Player Select. A gente fala de videogames com muita descontração, humor, nada perto do que o Chorume faz aqui. Inclusive, tem episódios com o Chorume também lá. A gente fala de games muito bem aqui também. É verdade. E sem descontração e sem humor nenhum. Aqui é sério. Análise fria e positivista. Cara. Inclusive, o Ganso mandou uma resenha de jogo lá que ele tava jogando, e às vezes ele manda mensagem pra mim. Pô, joguei esse jogo assim, muito foda, tal, não sei o quê. Pô, chama pra jogar. É verdade, eu sou gamer, rapaz. É um lado meu que eu escondo. Eu queria usar aqui o tempo também, aproveitando uma coisa que eu já ia esquecendo, assim, que é uma coisa que é um projeto meu particular, falando assim agora, que é um projeto meu da minha filha, que eu fiz um canal na Twitch, né, que é para jogar nesse tipo de pandemia, todo mundo em casa, tá, a criança fica muito nervosa, tá, eu vou fazer um canal de games, é para eu jogar jogos infantis com a minha filha, e eu Joga Comigo o Pai, tá lá na Twitch. Ah, verdade, eu assisti lá. E tá no YouTube também. Não lembro exatamente o que você estava jogando, mas eu assisti. Tem pouquíssimos vídeos, porque na verdade eu faço mesmo mais pra alegrar ela e, tipo, passar tempo. E ela, tipo, acha muito maneiro esse negócio de as pessoas estarem falando com ela no vídeo. Então, tipo, que legal. Se você puder, quem puder tá no YouTube lá, na Twitch, quem puder dar um joinha, porque tem algumas aplicações que a gente consegue fazer só depois que liberar uma quantidade de views. Então, quem puder dar essa força aí pra minha menina lá, pra gente ficar muito brincando. Cada dia a gente faz uma fantasia, e bota uma fantasia diferente, bota um jogo diferente. Como que é o nome mesmo, Marlos? Joga Comigo, Pai. Joga Comigo, Beleza. Pai. Beleza, então Joga Comigo, então... Pai. Pra você ver o Marlos e a filha dele discutindo enquanto jogam videogame lá. Discutindo. Ela me cobrando, porque ela é que é a chefe, ela é que é a dona do canal. Ela me cobra. Ela mete umas regras lá no Marlos, é engraçado de ver. Eu que vou jogar com tal personagem. O Marlos mó feliz achando que vai ser o controle 1, toma ali um tapa. O controle 1 é dela, cara. Tava jogando um jogo de terror. Tô fazendo uma stream de jogo de terror, aí eu dei um puta grito. Aí ela veio, entrou na minha live e falou assim: papai, eu falei pra você jogar esse jogo de terror que você tem medo, pai. Essa foi editada, papai. Né? Ela falou: pai, já falei que tu é bicha, não é pra jogar essas coisas. Tipo isso mesmo, cara, bem por aí. Mas obrigado aí, Marlos. Obrigado a vocês. Anunciar também. Desculpa, mas tipo... Não, pode falar. Vou falar que, pô, também uma coisa que eu descobri nessa quarentena, cara, que eu sou, assim como o Wesley Zop, eu tento ser jovem, sempre estar junto dos jovens. Aí, dos jovens. Eu sou agora o mais novo TikToker, eu tenho me realizado nessa rede social, meus TikToks. E o duro que você faz uns TikTokers bons mesmo, eu vejo pelo... Acho que o Stories do... WhatsApp, acho que eu vi pelo do... acho que foi isso. Eu boto às vezes no porque o Instagram eu uso pouco, o Twitter é o rede que eu uso mais, Marlos_BM, e o do TikTok é Marlos_BM também, no TikTok, então eu uso bastante, tem me divertido muito. Produzir conteúdo do TikTok é muito gostoso. E as pessoas, curiosamente, têm assistido, então... É isso aí, tem me divertido. É porque não é comum ver um velho fazendo isso, né? É curiosidade. Eu tive que parar de fazer um pouco... eu fazia muito TikTok de bombeiro, né? Mas baixou um decreto lá que não pode mais. Se você é bombeiro, você não pode mais ter essa imagem. Você não pode ser produtor de conteúdo na internet, é isso? Essa lei só caiu no distrito do Marlos. É. Foi o Daciolo que baixou ela. Foi o Daciolo, pela moral, bons conchinhos. Eu fiz um TikTok lá com a parte de cima e de cueca e de coturno, não posso mais fazer isso. Então... Ah, que pena. Ainda bem que eu tirei print. Muito bem. Então foi um prazer ter o Marlos aqui, foi um prazer ter a Tati aqui. Vocês são excelentes, vocês estão de parabéns. Obrigado aí vocês que assistiram até aqui, vocês que contribuíram no chat, que fizeram doações. Wesley Zop, esqueci do seu tchau. Fala um tchau rapidão aí, rapaz. Falou, pessoal! Não esqueçam de seguir a gente no Twitter, @NectarDoLixo. Não esqueçam aí do Instagram, Facebook, @DoLixoDoLixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e fazer todas as burocracias comentadas, joinha. Até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau.